Vamos falar, é festa, é festa, não é festa? Vamos... Esquece, banana! Oh! Podcast de Tanguinha! Que está começando o podcast de Tanguinha! Estamos aqui reunidos, o bode voltou, infelizmente, fazendo a luz não entrou em ação. Mas o tema de hoje é um tema muito polêmico e eu gostaria que a minha amiga Letícia introduzisse o tema pra vocês, porque eu não... Introduzisse. Não tem esse dom. A pessoa que não sabe falar português traduz introduce do inglês pra introduzir em português. É, o Arara tem um ponto. É usado assim também, mas tudo bem, eu não vou te... Não é usado, é usado pro gente que não sabe falar português. Não, cara, é usado sim. É depois sim. Depois que criticaram o escravagismo aqui nesse podcast, ninguém mais... Escravalhança. Beleza? Vou chamar os tiras pra vocês, hein, vamos? É pra entrar agora? Já pode? Introduz. Abaixa a cueca aí. Vai fazer a introdução, vai lá. Cara, eu tô falando, eu não sou mulher aqui, né? Já perdi posto de mulher, mas ok. Tu nunca chegou do Pluff, na verdade. É nada, aqui a gente faz pela igualdade, cara. Pra gente não tem homem e mulher, não. Pra gente... Ah, tá. É só o leme holandês que impera. Ah, a gente vai falar de o quê? Novinha, né? Todo mundo gosta de novinha, a gente fala de novinha. Tá, não, sei. Tá, não é isso. É adultização. As crianças estão muito precoces, estão se achando mais adultas muito, muito cedo. A gente vai falar disso. Exato. Jovens que rapidamente têm postura de adulto em determinados aspectos. Marmanjos que não querem virar adultos. Tudo isso e muito mais no podcast de Tanguinha. É, e pra conduzir esse papo muito maluco e sincero, mais uma vez, forjando felicidade, Letícia! We are young, we are strong. Eu vou criar a primeira comunidade Amish do Brasil pra poder criar os meus filhos lá. Os meus vão ser criados na creche da tia Letícia Amish, cara. Falei Letícia. Letícia. E com a Letícia hoje o bode. Todo jovem idiota, isso não necessariamente é ruim. É ruim, mas ok. Não é. E com a Letícia e com o bode o pombo. Nós somos jovens, pedindo esmola, você é um covarde, não soube lutar. Eu tô resfriado e quem não gostar, que... Que vem aqui me dá um que beijinho. Que ronque. É isso aí. Parece bem, pô. Muito obrigado. Muito bom. E hoje aqui nosso primeiro convidado, Arariboia! Hoje eu vou provar pra vocês que o problema da sociedade é que a gente começa a tratar a criança como gente. Caralho! Não é gente. Começa por aí. Não, acho que não precisa mais de podcast. Já resumiu tudo, a gente pode fechar aqui e dormir. Tchau, pessoal. Tchau. Doutor Sérgio também dá um jeito. E hoje aqui também nós temos o nosso incrível podcaster, o Fluff! Eu tô aqui nesse podcast hoje pra provar pra vocês que morar em apartamento também dá resultado positivo. Eu acho que não. Eu acho que é um bom ponto, cara. Você tem um ponto igual a Arara. Eu queria fazer uma observação aqui que hoje eu não fui tratada como convidada, não sei porquê, mas ok. Espero que isso não signifique que essa merda aqui é pra sempre, sei lá, não, obrigatória. Vocês não estão vendo o trabalho do Pluff, ele quer botar o Arara no meu lugar, ele quer te botar no lugar dele. E o pombo tá resfriado, então tá aí o pombo. O vírus tá no meu lugar. Galera, fica com o de recado, a gente volta daqui a pouco. E aí, Vitor? Chegamos aqui no mural de recados da Tanguinha. Viu que bonito! Estamos aqui todos de Tanguinha. Que maravilha. Exatamente. E se você quiser acessar o Facebook da Tanguinha Corp aí, que é muito maneiro, maluco e sincero, eles sempre soltam spoiler do que será o episódio lá na fanpage. Qual que é? Fala aí pra gente. Meu amigo, se você quiser acessar o Facebook do Tanguinha Corp, é apenas facebook.com/tanguinhacorp. É a coisa mais fácil do mundo. Exatamente. Na mãozinha, fala aí pra... Na mãozinha. Fala aí pra nós qual que é o Twitter do Tanguinha Corp. O Twister do Tanguinha Corp também é muito fácil. É fácil. Arroba Tanguinha Corp, o twitter.com/TanguinhaCorp. Exatamente. Que maravilha. Dê follow neles aí que é diversão garantida. Se você quiser mandar um feedback pra eles aí, pra eles não entrar nesse maldito projeto download, fala aí pra gente qual que é o e-mail. Olha, o e-mail também é uma coisa fácil, maravilha. podcasttanguinha@tanguinhacorp.com. Isso mesmo. E se você quiser acessar aí o site da Tanguinha, catou no feed ou no MP3 do amigo, fala aí pra nós qual que é o site. Ó, seus putos, se você não acessou o site da Tanguinha Corp, ainda você está perdendo, rapaz. tanguinhacorp.com. Exatamente, isso aí. E lembrando, recomende aí pra mais 5 amigos aí, recomenda pro peguete da sua amiga, recomenda pro arroz da sua prima e etc. Recomenda aí pra mamãe, papai, titio e papagaio também, mano. Isso aí. E Vitor, da onde que a gente é, cara? Olha, cara, a gente é daquele podcast maroto, aquele podcast moleque, chamado PorradaCast, não sei se você conhece, que é uma maravilha. Exatamente, acesse aí porradeiro.com e o Vitor também é lá do Heavycast, acessa lá. Isso aí, heavycast.com.br, é programa de música em formato de podcast, maravilha. E é isso aí, fiquem com esse papo maluco e sincero da Tanguinha, falou? Isso aí, namazinha. Tanguinha Corp, por um mundo mais arejado. Então, galera, as crianças estão ficando adultas rápido demais. Isso é uma propriedade da geração moderna, é culpa da internet, é culpa das preocupações da vida. O que está acontecendo nesse mundo? Por que antigamente não era assim e agora é? Ou nada mudou? As crianças não estão ficando adultas mais rápido, pelo contrário até. O que está acontecendo é um amadurecimento, entenda como quiser, em determinados aspectos, e uma infantilização ainda maior em outros. Sabe? Tem pessoas que falam, eu vou ser médica, vou ser doutora, ao mesmo tempo que eu sou, sabe? Como se fosse uma criança de 5 anos. Entende? É uma via de mão dupla, cara. Sabe? Não vou comentar seu exemplo, vamos lá. Cara, peraí, até aí tudo bem, pô, as pessoas ficarem mais maduras em uma coisa e imaturas em outra, nada muda. Pra mim, o valor médio continua igual, então. É, valor fora, médio, né, cara? A média aritmética dá zero, cara. Olha, quando eu falei em adultização pela primeira vez, foi de um papo que eu tive com uma amiga minha sobre vestuário, no caso, né? Porque hoje em dia, com 10 anos, a criança já tá se vestindo como um adulto, usando salto 15 e passando 3 quilos de maquiagem na cara. É, isso é o plus. Ah, cara, o que acontece? Além do Pluff, as crianças. O que acontece hoje em dia? Não sei, vê o Pluff. Pluff falou, fui criado em apartamento e não matei ninguém. Pô, parabéns. Mas hoje em dia, a criança, sério, eu brinquei na rua, cara. Sabe, eu ralei o joelho. Não tô falando isso. Isso. Ralei o joelho não foi um bom exemplo, não. Lá pra cima. Você acaba tendo uma vivência de criança. Não, você não precisa brincar na rua pra ter isso, óbvio que não. Mas em determinados aspectos, você só ganha convivendo com outras crianças. Agora, os pais trabalham, a criança sai do colégio, vai pro curso de inglês, depois vai pro balé, de noite tem natação, depois ela chega em casa, janta com os pais que estão cagando pra ela, porque estão preocupados com 1 milhão de coisas, que tem uma vida sexual maluca, sincera, se fantasiar enquanto a criança tá dormindo. Sabe? Isso. A criança, ela não tem convivência real com outros seres humanos, ela tem aquela convivência forçada. E vai chegar uma hora que ela tá lá com 11 anos de idade, a cabeça dela já tá mudando, ela não tá mais preocupada com o bonequinho do Cavaleiro Zodíaco dela, né, Pomba? Ela tá. É verdade. Ela começa a estar preocupada com outras coisas e ela, por não saber como lidar, ela vai pegar o primeiro exemplo que ela acha, que é o quê? Um adulto. Um adulto. Não, mas eu não concordo com isso, não, porque eu morei em apartamento, meus pais trabalhavam e nem por isso foi assim. Eu ia pro corredor brincar de boneca com a minha vizinha, sabe? Eu acho que você conviveu com uma outra criança. Hoje em dia, os condomínios estão cada vez maiores e todos têm play, mas só que por causa da tecnologia, não tem mais interesse de ir pra rua brincar com outras crianças. Querem ficar no Tumblr, no Twitter, e todas essas coisas não tem um filtro de o que é apropriado e o que não é. Letícia, você saca, mas o que é um balanço perto de Angry Birds, cara? Puta que pariu, não tem concorrência. Prefiro balanço. Na verdade tem, cara. Olha só. Na verdade você tá falando de duas coisas diferentes aqui, né? Uma coisa que você tá falando é a maneira como a criança é tratada na sociedade mudou, e a outra é a criança está tratando a sociedade, está encarando a sociedade de uma maneira diferente. São duas coisas meio separadas, né? Sim. Porque o que aconteceu é exatamente aquilo que eu tinha falado no começo. Os pais estão achando que criança é gente. Então eles planejam o futuro da criança. Eles botam a criança em aula de judô e capoeira e inglês. Crianças têm cronogramas hoje em dia. Esse é o problema. Criança não é gente. Criança é um projeto de gente. É um embrião de gente. Sabe? Só que pra ela virar gente, ela tem que interagir com outras crianças, como você falou e tal. E isso tem um grande tempo. O fato dela não brincar na rua não significa que ela não tenha essa interação com outras crianças. Porque ela vai ter interação com outras crianças na creche e na escola. E mesmo na internet, ela vai acabar tendo interação com outras crianças. Ou com um cara gordo falando que é criança. Ou com um cara gordo falando que é criança. Isso, por um lado, acontece porque a gente tá tratando eles como gente, tá deixando eles mexerem na internet livremente, entendeu? Na nossa época, você é criança, ficava na mesa das crianças, conversando com as crianças, e os velhos ficavam lá coçando o saco e falando putaria e bebendo cerveja e cuspindo no chão, entendeu? E não é mais assim? Não é mais assim. Hoje em dia as crianças falam assim, não, porque o meu filho, ele é muito centrado e ele é muito adulto e ele é muito responsável, sabe? Isso é uma verdade, cara. Eu não vejo mais hoje em dia, por exemplo, mesa de restaurante é bem característico isso, né? A parte das crianças e a parte dos adultos hoje em dia não tem mais quase isso. Não tem. Tipo, fica o pai com o filho do lado ali, conversando, mimando em cima. A criança não pode sair de perto. Ah, acho que vocês estão meio iludidos, cara. Vai dar a concepção de vocês. Então a criança tem que ficar tipo, algemada num parque de diversão, sem conexão com o resto do mundo, não pode entrar na internet. Não pode nem comer junto dos seres humanos normais. Diga-se cara, eu acho que uma criança mexendo na internet antes dos 12 anos não é benéfico pra ela. Mas porque você já passou dos 12 anos, cara. Por isso não, cara, quando eu tinha 12 anos, a minha mãe só me deixava entrar na internet sábado e domingo. Ok, internet discada, mas do lado dela. Pronto, vendo o que eu tava fazendo. Não, mas pô, você deixa uma criança dirigir um carro? Eu não deixo a criança dirigir um carro porque o carro é caro. Se tivesse um carro do tamanho de uma criança, do tipo, um carro motorizado a gasolina do tamanho de uma tonquinha, tipo um kart, deixaria uma criança andar de kart por aí à toa? Seu filho brincando Mario Kart. Por quê? Cara, quando eu tinha 6 anos, eu pilotava um Walk Machine, que era quase uma moto. Eu nunca fiz merda por causa disso. Só fui bem educado, entendeu? Só me deram um limite. É isso que eu acho que falta. Ah, deram um limite. Falaram não. Mas o limite não é uma prisão, cara. Não é você, tipo, olha só, meu filho não pode ter contato com o mundo externo porque ele simplesmente vai fazer merda. O teu filho não vai fazer merda. Ninguém falou que ele não pode ter contato. Não, mas vocês estão privando, estão pregando que tem que privar a criança de tudo porque a criança... Que criança tem que brincar, que criança tem que fazer o que criança faz, que criança não tem que ficar o dia inteiro na internet vendo Tumblr cheio de pornografia, entendeu? Sim, ao mesmo tempo que ela tem que entrar na internet, tem que fazer uma aula de inglês, ela tem que brincar com outras crianças, ela tem que ralar o joelho, cara. Tudo bem, mas é só você apresentar tudo isso pra ela que ela vai dosar bem. O que, é que ela vai querer não, fazer? Não sabe dosar bem. Cara. Se você chega com uma criança, olha só, tem salada com arroz e feijão e tem uma caixa de Kit Kat. O que a criança vai querer, cara? É muito cômodo pra uma criança ficar na internet brincando, cara. Porra, um PlayStation 3, a criança tem tudo ali, cara. Maravilhoso. Mas isso é porque o pai não tem tempo de apresentar mais coisas pro filho, cara. Porque se ele apresentar várias coisas, obviamente o filho vai criar gosto pra exatamente. Uma outra. Então, mas ele tem que apresentar, é questão de você limitar. Mas é aí que tá, esse é o problema. As pessoas não estão mais pegando não estão mais se dedicando a educar a criança. Exato, e aí eu concordo. Eles estão largando. E como é que é o jeito mais fácil de largar? Larga no mundo que existe. O que eu tô querendo dizer é, tem uma separação que precisa ser feita entre o mundo das crianças e o mundo dos adultos. Você não pode simplesmente largar a criança no mundo dos adultos e falar assim, esse é o seu mundo. Porque não é, porque a criança não é um adulto, a criança não é gente, a criança é criança. Entendeu? Ou seja, aquela parada, embaixadores infantis, ONU Júnior, tudo isso é de imbecilidade. Criança empreendedora com 12 anos vai se fuder, cara. Assim, é empreendedora. Se teu filho é quieto, solitário e triste, você não chega pra alguém e fala que seu filho é introspectivo. Não, ele é uma criança. Ele tem um problema. Sabe? Crianças não são assim. Eu acho que foi no troféu Dr. Sérgio que eu apontei que a criança só passa a ter alma depois dos 12 anos. Então, antes disso, se esse projeto estiver dando errado, você tem total liberdade de aportar. E a partir dos 15 já aguenta, né? Dependendo até antes. Dependendo até antes. É o 15 físico, entendeu? Caralho. Hoje em dia tem livro de como criar seu filho, como criar seu bebê, como planejar o desenvolvimento do seu filho e tal. E a psicologia, não sei que é tão moderna assim, mas a psicologia vigente até a nossa infância, que ecoa até hoje no lugar comum, é: não se pode bater nas crianças. Crianças são intocáveis. A criança pode botar fogo na sua casa que ela não merece tomar uma chinelada. Vocês acham que efetivamente tomar uma chinelada eventualmente molda o caráter da criança? Ela se torna uma sociopata? Eu tenho... Não, calma aí, sociopata. Meu pensamento é o seguinte, olha. Se você ensina a criança a te respeitar e dar limites pra ela, e ela confia em você de modo que tudo que você fala que não pode ou que pode, ela vai acreditar e vai seguir, você nunca vai precisar de uma chinelada. Nenhuma criança é assim, cara. Nenhuma criança é assim. Eu conheço várias. Eu levei uma chinelada do meu pai, foi muito, assim. Eu lembro de ter levado uma ou duas, assim, da minha mãe. Meu pai nunca me bateu. Mas eu sempre, falava assim, não bota o dedo na tomada, seu imbecil. E aí eu não botava. Por quê? Porque eu sabia que ele tava falando a verdade. Ele confiava em mim. Se você cria essa relação de confiança entre pai e filho, a criança não precisa levar uma chinelada. O problema é quando isso não acontece. E aí como é que você faz? Se você não consegue ganhar pelo amor, você ganha pela dor, né? O Maquiavel já sabia, né? Você tem duas maneiras de governar. Você governa pelo amor, você governa pelo ódio, né? O ódio é mais fácil, né? Só que você tem que bater em algumas crianças de vez em quando. Isso que o Arara falou, minha mãe sintetizou muito bem. Acho que até já contei aqui no podcast. Quando eu era bem moleque, tinha até lá 3 ou 4 anos, a gente morava num prédio muito alto. O que que minha mãe fez? Pegou uma faca e um tomate, me levou na varanda, que eu adorava ficar na varanda ali me debruçando, olhando. Ela falou, olha só, filho, tá vendo esse tomatinho aqui? Ela pegou a faca e deu uma facada no tomate. Ele sangra que nem a gente, não é? Agora olha só. Ela foi lá, vum, jogou o tomate, virou aquela pomarola bonita no chão lá embaixo. É isso que acontece com quem se debruça na janela. Eu entendi a mensagem, porque foi muito forte. Entende? Sem sacanagem, eu acho que isso me traumatizou muito, porque até hoje eu tenho um certo cagaço de janelas e lugares altos. Entende? Então eu acho que não é todo papo que funciona, assim. Ah não, perfeito. Mas ela não precisa te bater pra isso, entendeu? Ah. Ela só precisou estabelecer a relação de confiança. Não, mas no olha caso só. A confiança é. Mas eu acho que o papo dela foi muito mais traumatizante do que qualquer pomada que eu já levei. Foi. Exato. Mas, ela tava com a faca na mão, cara. Qual coisa traumatizante com a faca na mão? Se eu me perdi no tempo, aí foi o vírus da gripe, tá? Mas o Arara tinha falado que o pai dele nunca passou a mão nele, né? Eu espero que isso tenha acontecido mesmo. Só a mão? Mas, nunca bateu nele. Mas foi muito pouco. Do teu pai? Sim, eu apanhei, mas foi muito pouco. Eu nunca, assim, minha mãe me enfiou a porrada com todas as artes marciais que você pode imaginar, ela utilizou pra me bater. E com todos os instrumentos que você pode imaginar também. Agora, o meu pai nunca me bateu, e eu sempre tive muito mais medo do meu pai do que da minha mãe, cara. Entendeu? O teu pai, ele dava a impressão de que um dia ia te bater, e quando isso acontecesse, não ia ser legal. É, exatamente. Então você... com o meu pai, o limite era bem menor, entendeu? E ele não precisou me bater pra isso. Então vai muito, como eu acho que eu ouvi você falando aí, que dá da relação de respeito e confiança que o pai exerce com a criança. Não é só isso. É da criança, é da família, é do ambiente. Minha mãe me batia, meu pai não me batia, eu tinha mais medo da minha mãe. Entendeu? Depende, vai depender sempre. A questão é, em algum momento te bateram pra você aprender alguma coisa que deve ter funcionado. Assim, entendeu? Na tenra infância, até meus, sei lá, 5 anos, eu apanhava compulsivamente, cara. Eu não tenho memória antes dos 5 anos. Minha prima fazia merda e eu apanhava. Deu merda em casa e eu apanhava. Eu apanhei. Minha avó tinha varinha, cara. Sem sacanagem, eu via minha avó dormindo, eu ia lá e quebrava a varinha de medo, sabe? Eu apanhei pra caralho na tenra infância. Mas depois não. Depois eu só apanhava, eventualmente, quando eu fazia alguma coisa muito fora do padrão, assim. Que eu concordo que eu merecia, sabe? Uma vez eu conversei com o Borges, ele talvez se lembre, do perigo que tem o pai ser muito compulsivo em bater no filho, né? Porque o cara pode acabar se acostumando a tomar pomada de homem e aí só gera uma sequela pro resto da vida da criança, cara. Sim. Porque o cara, no primeiro momento, ele ai, ai, tá doendo e pá, daqui a pouco ele começa meio que se acostumar com aquilo, já vê o lado bonito da coisa. Tá aí, ouvindo o restart, tá nessa bosta aí, cara. Não pode ficar, tem que maneirar, pô. Eu tava lendo um livro do Kurt Vonnegut, que se chama Time Quake. O livro em si, ele praticamente não tem roteiro, mas ele tem várias ideias interessantes do Kurt, que era um escritor bom pra caralho. E em um certo momento ele começa, tipo, a tirar sarro dos jovens que ficam falando que pra começo de conversa eu nunca pedi pra nascer, né? Ah, meu Deus. E isso é interessante porque mostra uma visão de mundo no qual os pais são culpados culpados pelo nascimento deles. Então eles são obrigados a compensar fazendo tudo que eles querem. Eu não enxergo como culpa, eu enxergo como responsável. Exato. Mas é muito fácil você falar isso depois que você nasceu, né, cara? Porra, porque você tenta falar antes, né, cara? Exatamente. Mas isso é a síntese da teoria de que o pai é culpado de todos os traumas do filho, cara. Culpa do maldito do Freud, sabe? É sexo e os pais, porra. Mas o Dr. Sérgio sempre consulta a criança antes. Os zigotos. Isso eu ouvi em Malhação, cara, na temporada da Júlia e do Mau Mau. Vamos lá, fonte confiável. O filho, os pais que ficavam sacaneando o moleque, sabe? Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que passar no vestibular. Ficavam pressionando o menino vira pros pais e fala: e eu não pedi pra nascer, e não é porque que vocês me botaram no mundo que eu sou seu escravo, sabe? Olha o que a TV tá passando pras crianças. Daqui a pouco estão usando isso aí como argumento pra qualquer merda. Odeio. O aparelho em si não tem problema nenhum, assim. Eu gosto do aparelho. É um aparelho muito interessante. Transmissão a distância e tal, assim, é bem de boa. Mas a Rede Globo e as novelas e tal. E a cultura disseminada, assim, realmente. Cara, foi o que eu falei pro Pod outro dia. Tava passando no Faustão um garotinho asiático de 4 anos que resolveu o cubo mágico em 30 segundos. Sim. Aí o cara deu R$25 mil pra um engenheiro civil de 26 anos que conseguiu resolver um lado do cubo mágico em 1 minuto e meio. Tipo, olha aí, população, o cara é um gênio, ele conseguiu resolver um lado do cubo mágico em 1 minuto e meio. Gente, qualquer pessoa com um meio cérebro consegue fazer isso. Meu irmão resolve o cubo mágico inteiro, cara, em 2 minutos. Tá vendo? Ele não ganhou aí, o quê? De 2 minutos. Aí, Fluffy. Tá achando que o teu irmão é asiático, hein? Fica de olho aí. Não, ele ficou estudando e decorando métodos e métodos. Estudou o negócio, não é? E em algum momento ele conseguiu entender o processo inteiro, tá ligado? É um processo, cara. O garotinho ele não pegou e resolveu sozinho. O pai dele... Não, o garotinho provavelmente decorou. Ele não desenvolveu raciocínio, não. O garotinho provavelmente decorou o método, sacou? Sim. Quando eu era criança, antes de eu saber aprender a ler, eu decorei todos os meus livrinhos. Aí, olha, que menino bonitinho. O garotinho tá lendo com 2 anos. Porra nenhuma, ele só decorou as páginas, sabe? A vovó viu a uva, então o vento veio. Só decorou cada página o que é o quê. Cartilha Caminho Feliz. Vocês disseram que as crianças estão sendo amadurecidas em alguns pontos e outros não, de forma errada e tal. Mas tem a criança que apanha, tem a criança que não apanha, beleza. E tem o adulto. Entre o adulto e a criança, tem a fase adolescente, entendeu? Não tem mais? Não existe adolescente. Adolescente é um mito do marketing pra vender dinheiro, cara. Sim, não, adolescente é uma criança transtornada. Você gosta de pirulito, você gosta da garota, você quer dinheiro. Você na Idade Média, filho de um grande senhor feudal lá, sabe? Papai Pluff lá, senhor... Robert Pluff, sabe? Ficava lá no trono de ferro. Ok. O que acontecia? Você com 15 anos, compadre, você já era um homem feito. Você tinha que casar e fazer filho porque aos 28 você já tava na vala. Você já não tinha dente, o seu problema cardíaco... Lá, morria muito cedo, pô. Exato. Adolescência só nasceu no pós Primeira Guerra ali, porque começou uma galera com uma certa idade, não qualificada, sabe? Não... Teve o Baby Boom depois da Segunda Guerra, aquela galera ali, o que a gente faz com esses jovens? O mercado ainda não pode absorver, a gente tem que fazer alguma coisa. Adolescente é uma ideia absurdamente nova, que não é porra nenhuma. Não, cara, é fruto de uma sociedade fraca, uma sociedade frouxa. Não, claro que não. O preparo para uma pessoa preparada para o mercado, preparada já formada, a idade necessária mínima aumentou muito, cara. É 18 anos agora. Mas por que aumentou? Aumentou porque efetivamente um jovem de 20 anos não é apto para trabalhar? Não, porque naquela época você não precisava escrever, não precisava fazer porra nenhuma, você era um guerreiro de merda, só precisava bater com a espada. Agora você tem que aprender física, biologia. Uma porrada de coisa, exatamente. Não, assim, existe processo de aprendizagem, pô. Existe processo de aprendizagem e você não vira adulto da noite pro dia, pô. Você passa por um processo, você evolui e isso aí gera uma série de transtornos, né, cara? Principalmente pro... A adolescência é a fase que traz mais peso pro ser humano. Pode... é moleza, só tem que estudar. Não, mas você tá se acostumando com uma série de mudanças, cara. Isso aí... Cara, não é mais difícil nada. Isso aí é frescura, cara. Não, é assim. É sempre que você... Já passaram pela... É que nem a lance do cara que fala isso depois de nascer, cara. Você ia passar sério, porta... cara? O que é ter problema? Ter problema é o quê? É tipo, eu não consigo ter namorada, ninguém me aceita? Ou o problema é, eu não tenho dinheiro pra pagar a comida dos meus filhos? Eu ainda sou adolescente, deixa eu falar. Vai lá, Tim. O que vai lá contigo. É que capricho. Cara, aí, vou dar um ótimo exemplo. Uma revista para adolescente. Uma, sei lá, Gloss. Hoje em dia, eu tava vendo semana passada, uma menina foi pra faculdade com uma revista dessas. É, como você vai da tesão pra compulsão? Tipo, isso na capa de uma revista para adolescente. Cara, não existe mais adolescente. Adolescente é tratado como adulto, se acha adulto, mas é um merda. Pra mim, bode. Eu ia falar meu nome, mas eu não vou falar meu nome nesse programa. Pra mim, bode. Adolescência. Pode falar teu nome várias vezes agora. Nossa, infelizmente. Adolescência nasceu nesse bojo de mercado, assim. Me desculpa, o indivíduo, ele é plenamente capaz de pular da infância pra vida adulta. Mas da forma como tá estabelecida a nossa sociedade, existe essa merda. Aí o que acontece? Você tá lá na sua infância com seus brinquedinhos, com as suas certezas. Aí você passa a ter uma certa consciência e muito, muito, muito tempo livre. Cara, você vai ser um patinho feio, você vai ser todo torto, cara. Sabe? Porra, você tá lá com 14 anos, se masturbando pra caralho, vendo as meninas com peitinhos no seu colégio. Cara, você vai ficar maluco porque você é torto pra isso, entende? Você vai ter que se apegar. Aí vem aquela merda toda, ai, eu tenho que entrar num grupo, eu tenho que me identificar, eu tenho que saber o que eu quero pra minha vida. Aí entra aquele ideal romântico que fode tudo ainda mais, sabe? Fudeu, cara, fudeu. Aí você realmente cria um problema que é a nossa adolescência, bem entre aspas. Não era pra ter, mas uma vez que tem, vamos lidar. Não era pra, você tá dizendo que não era pra existir o processo, cara. É claro que é pra existir, o processo tem que ser dividido, porque a pessoa não tem autonomia. Ela na verdade, é um jovem, mas a sociedade não deixa que ela tenha autonomia pra fazer nada. Hoje, na nossa sociedade, eu concordo com você, mas é uma coisa artificial. Não acho. Não, isso é verdade. O tempo de estudo pode ter aumentado. Mas, antigamente, as pessoas não trabalhavam, você não tem maturidade pra trabalhar. Não, trabalhava porque tinha que trabalhar. Hoje em dia, pra determinados trabalhos, sim. Pra determinados trabalhos, sim. Tem requisito crime, pombo. Nossa sociedade fala, se você tem 16 anos, você não tá cometendo crime, você não sabe o que é certo ou errado. Como assim, cara? Um moleque de 16 anos, ele pode ser um merda completo, sabe? Pode ser o merda, vivendo no mundinho dos jogos. O cara sabe o que é certo ou errado. Joga 2 anos pra baixo, que também é adolescência. Você continua achando que o cara tem consciência em todos os atos dele, com 14 anos? É. Eu acho que tem 14 anos, eu acho que sim. Não, calma aí. A garota de 15 anos matou o cara, sei lá, Avenida Brasil, deu um tiro na cara dele porque ele pediu uma informação. A garota já tinha ficha pra caramba na polícia e não pode ficar presa. Isso aí, você acha que ela não tem consciência do que ela tá fazendo? Ela sabe o que ela tá fazendo, ela sabe que pode matar o cara porque ela não vai ser presa. Eu concordo que um jovem não pode casar, não pode assinar contrato, não pode um bando de coisa que envolve dinheiro e uma série de coisas que ele não vai ter como responder efetivamente. Agora, criminalmente, você acha que realmente que o jovem não sabe o que tá fazendo? Porra, o jovem pega um tanque de gasolina e risca um fósforo, sabe que ele não sabe o que vai acontecer? Pelo amor de Deus, cara. Cara, isso aí é muito primordial, cara. Esse espírito de fazer merda é desde a época das cavernas, cara. Isso aí é uma coisa básica. Então, isso aí é nativo do ser humano. Ele tem noção, sim. Isso eu acho que ele tem noção de verdade. Eu concordo contigo. É uma coisa que é básica, tá ligado? É instintiva. É tipo, mas a gente não tá falando disso. A gente tá falando da revista Gloss. É tipo esse. Eu acho que é assim, é tipo, você passa por um obstáculo e depois você ri da porra do obstáculo. Ah, isso é muito mole, eu era só um merda, entendeu? E não é assim, cara, você tem que entender isso da ótica do jovem que você tá falando sobre. Entendeu? Não, cara, não adianta, eu não tô falando que é muito fácil, eu não tô falando nada disso. Eu tô falando que, hoje em dia, cara, a primeira vez que eu coloquei um salto, eu tinha 15 anos. Primeira vez que eu passei um lápis no olho, eu tinha 15 anos. Entendeu? Isso pra resto de 15 anos. Mas você é tardia, você é tardia. Eu sou tardia, cara. Antigamente, eu acho que você traz traumas disso e você tenta dizer agora que a realidade não era assim. A fantasia de toda criança é ser a mãe ou o pai. Minhas primas com 8 anos já roubava a maquiagem da mãe, já botava. O ser humano tem pressa pelo novo, cara. Ele quer correr mais que as pernas disso que a gente tá falando. Mas isso é natural, curiosidade, cara. Ser humano. Curiosidade é um perigo, gente. É. Cuidado com isso. E curiosos aí são. Quando você é jovem, tudo que você ainda não viveu, não pode viver, é superestimado. Tudo é muito legal, você quer correr pra conseguir aquilo. Quando você é velho, você olha pra trás e você vê, porra, eu podia ter aproveitado essa fase da minha vida melhor. E você tenta, de algumas formas, chegar nesse ponto, entendeu? E recobrar isso que você passou direto porque você tinha pressa antes. Então, a vida é isso, esse jogo do passado com o futuro. Ninguém tem consciência pra viver 100% presente da forma como deveria. A gente tá tratando aqui muito do ideal, mas a gente não teve inteligência, não teve conhecimento pra aplicar isso. E ninguém tem, cara. E não adianta culpar o jovem porque ele não tem isso hoje em dia. A gente também não teve. A gente teve limite, Pomba. Limite. O que eu tô falando? Por que a criança sai com salto alto, roupa arrumada e maquiagem? Porque a mãe, quando a criança faz 10 anos, vai numa loja que compra uma camisa de seda de R$150 pra criança usar com 10 anos. Isso não é a criança que fala, ah, mãe, me dá. Pode até falar, mas a mãe tem que falar, não, você é muito nova pra isso. Até os meus 17 anos, eu comprava roupa na seção infantil da C&A, porque a minha mãe falava isso. Mas aí que tá. O limite tá muito distanciado de uma coisa pra outra, cara. Exatamente. Hoje em dia não tem mais esse limite. Hoje em dia, a mãe vai pegar e vai gastar R$150 num batom pra filha, R$200 numa camisa, R$300 num sapato de salto, e antes não era assim, porque tinha essa coisa, roupa pra criança e roupa pra adulto. Hoje em dia não tem mais isso. Criança quer se vestir como adulto e a mãe vai lá e fala, ok, isso que eu tô falando, é do limite. O grande problema, na verdade, é exatamente esse negócio do limite, né? É. Porque, por que que você não dá limite? Porque você considera que ele é um adulto e ele tem os mesmos direitos que você. Então ele tem o direito de ter uma roupa super cara, porque ele vai aproveitar da mesma maneira que você aproveita. E ele tem o direito de ter tudo que ele quer, porque isso na verdade é um sinal bom dos nossos tempos, de uma certa forma. Porque você conseguir dar pra seu filho tudo que ele quer, é um reflexo de muitas crianças que quando eram pequenas não tinham tudo que queriam, exatamente, porque passavam necessidade. Porque isso você tá projetando, você projeta sua frustração no seu filho, você não quer que ele passe tudo que você não passou, você quer que o seu filho seja melhor do que você. Pô, então quanto mais rápido ele evoluir, melhor ele vai ser. Só que isso é um erro. Só que isso é um erro. Você pode dar tudo pra ela. Eu até entendo essa parte. Ah, eu quero mimar minha filha, quero dar um monte de coisa pra ela. Ok, paga, sei lá, R$100 numa roupa de criança pra ela, entendeu? Não vai pagar R$100 numa roupa que você compraria pra você, pra vestir sua filha como adulta, pra encher a cara da maquiagem da tua filha como se fosse uma adulta e depois reclamar de pedofilia, entendeu? Não, pessoalmente eu acho que R$100 é caro até pra adulto. Eu acho que roupa pra mim só tem um fator utilitário de te proteger do frio e só, sabe? R$100 em joguinho tá tudo bem. R$100 em joguinho tudo bem, porra. Mas é o meu dinheiro, é pra mim. E pelo menos eu tô me divertindo. Mas isso é verdade. Você não pode dar pra criança tudo que ela quer só porque ela quer. Você tem que explicar pra ela o que é o valor do dinheiro, sim, pra que que serve aquilo, quais são as relações de troca de dinheiro que acontece quando você compra alguma coisa, quem que você tá comprando, de onde vem aquilo, o que que acontece quando você compra uma roupa cara, você tá fazendo propaganda dessa marca, quais são as relações de marca. É aquele papo que Revolta de Atlas fala o livro todo, meritocracia. Se teu filho tá indo mal no colégio, tá só fazendo merda, você não vai dar o PlayStation 3 pra ele, cara. Com certeza. E hoje em dia os pais ficam muito constrangidos de falar não pros filhos, porque se, exato, você falar não, o menino tá no direito dele, pô, ele merece aniversário dele, ele merece presente caro, porra, você tem condições de dar, porque você não vai dar, você é um pai escroto. Se o filho do seu vizinho tem o brinquedo e seu filho não tem, socialmente o pai se torna um merda. Vai falar, nossa, como ele é mão de vaca, como ele é um pai escroto, nossa, aquele menino tá entregue, sabe? Se uma criança hoje em dia, nesses condomínios bacanas, anda de Havaiana e fica ralando o joelho, fica toda suja pra voltar pra casa, a vizinhança vai falar, nossa, aqueles pais tão cagando pro menino, sabe? Mais ou menos, né? Havaiana é chique, cara. Havaiana é chique. Se você morar na Europa, não no Brasil. Aí, eu queria ver uns exemplos práticos com vocês aqui. Que seja de um garoto, isso é verdade. Amigo do Arnô, amigo não, conhecido do Arnô, o garoto, acho que tem 17 anos, 8 anos, ele tem a postura do colégio do tipo, eu sou fodão, cala a boca porque eu sou rico, tá ligado? Isso aí é uma postura correta, é uma coisa que foi falha dos pais. Não, mas eu quero saber a origem disso. Ele não é rico. Ele não é rico. Os pais dele são ricos. Ele não é nada, ele não é nem gente. Mas nenhum pai rico vai criar um filho. Não, quase nenhum pai rico vai criar um filho assim. Ah, cria. Não, cria. Ah, eu gostaria de criar, cara. Se eu tiver dinheiro pra caramba, eu vou falar. Quem tem dinheiro sou eu, não é você, não. Seu merda! Tira essa roupa agora! Não, ué, vai comprar na sessão infantil da C&A. Quer reserva, quer dizer, não vai, ó, sessão infantil da C&A. É o grande problema da exceção e do exemplo, né, cara? Porque o que acontece? O que vocês estão falando em suma é que a sociedade está cada vez abrindo mais essa brecha aí e tá ficando cada vez mais difícil você, né, andar nessa linha aí, você proibir a criança de fazer alguma coisa. Porque se você proíbe o amigo dele que tem tudo liberado, conta pra ele como é que é na casa dele. E aí ele se revolta, ele quer também a mesma coisa, entendeu? E isso leva, ele leva isso pra casa. E então, se você não dá a mesma coisa que o amigo dele tem em casa, ele se sente desprestigiado. E aí entra o lance da revolta, né? Que às vezes é até passado de uma criança pra outra, ou nas próprias novelas, na mídia como um todo, né? Que acaba acontecendo. Então a criança, ah, vou fugir de casa, vou dar a bunda, eu vou fazer qualquer coisa pra poder ameaçar, né? Mexer com o emocional dos pais, e os pais acabam abrindo mão disso, né? O lance do pai, ah, eu vou deixar minha filha de 12 anos namorar o garoto de 20 lá da rua, mas por quê? Tá maluco? Não, porque se eu proibir, eles vão se pegar do mesmo jeito, escondido e tal, não sei o que, é melhor eu deixar logo, entendeu? Os pais, esse lance daí que vocês falaram, que ah, não tem tempo, e pá, não dá pra ficar em cima, não dá pra tomar conta, eles acabam abrindo esse tipo de brecha, né? Eles se colocam na posição de que não tem poder pra poder interferir naquilo, e aí eles acabam abrindo porque, ah, pelo menos aos meus olhos ali, eles têm aquela impressão de que eles ainda conseguem exercer algum poder, e não é verdade, né? Se quiser fazer merda, vai fazer, mas não é por isso que você vai abrir mão, né, da tua moral em cima do teu filho. Cara, problema hoje em dia é tem problema por todo lado. E não sei se é de hoje em dia não, hein? Retiro o problema, os problemas são, corrigindo, sabe? Cara, o exemplo, o meio que seu filho é criado, se você tem dinheiro, você tem que ter um triplo de cuidado com teu filho, porque provavelmente o meio que seu filho vai ser criado vai ser absurdamente afetado, sabe? Isso é o mal. Sim, dinheiro também. Não, mas quando você tem dinheiro, cara, tu vai criar um filho, tem que ter muito cuidado, cara. Se você for miserável também, pô. É, pô. Tem que ter cuidado, caralho. Sim, mas aí é um perigo mais objetivo. Mais objetivo? Como assim, cara? Porque você acha, eu concordo que é um perigo mais objetivo. Porque você sabe que aí ele pode virar bandido, essas... Não, não que vai, não sei, tentando fugir do estereótipo, mas é esse tipo de coisa que você... A criação standard já vem o kit anti isso. Não quer dizer que dá certo. Mas você já tem, ah, cuidado com as mais influentes, tararau, não anda com fulano. Tudo isso é mais nítido quando você não tem tanto dinheiro. Infelizmente é. O estereótipo funciona, sabe? Agora, quando você tem dinheiro, o negócio é mais difuso, cara. É mais difícil. Você não sabe com quem teu filho tá andando. E, efetivamente, você não tem como falar que o filho do fulano... Teu filho tá andando com segurança, cara. Eu acho que o seu filho, ele tem mais condição de aprontar o CS do que uma criança sem dinheiro. Porque até, né, pela quantidade de dinheiro que ele tem. Mas a diferença, pra mim, é basicamente essa. Eu acho que pelo dinheiro, pelo poder do dinheiro na mão, ele vai querer ter a liberdade mais cedo, tá ligado? Ele vai querer usufruir dessa vantagem mais cedo. Então ele vai querer tirar a carteira, vai querer sair pra balada, vai querer, entendeu? Começar vai a turma dele mais rápido. Vai ser o Thor Batista. Vai ser o Thor Batista, exatamente. Mas da ponto de vista de criação, você é uma boa pessoa e tal, eu não vejo assim não, cara. Você acha que é má influência no colégio? Ah, muita gente com dinheiro no colégio, vão manipular o garoto, sabe? Essas coisas. Não, não manipular, não acredito em manipulação. Manipulação não existe, cara. Não, claro que existe manipulação, cara. Manipulação só se for imbecil. Criança é um ser muito sugestionável, cara. Você não pode dizer que com não. Certeza. Mas manipulação é um conceito muito complicado, cara. Não cara... É que nem o povo falar, ah, Globo manipula tudo contra o Vasco, sabe? Não é que manipula, pô. Caralho, o Flamengo tem mais torcida, ela vai favorecer o Flamengo. Isso é claro, objetivo de mercado. Mas não foi nesse sentido que eu falei manipulação. Eu falei manipulação no sentido de... Da criança ser... Manipular o pipil dele. Pode ser também, cara. Pode ser também. Sabe, é muita inocência, é esse ponto de vista. Você consegue enganar uma criança muito mais fácil que você engana um adulto. Sem dúvida, sem dúvida. Você consegue, sabe como é que você consegue enganar muito bem a criança? Dizendo que ela tem direitos. Ela não tem direito, cara. O grande vilão da sociedade ocidental moderna é o Unicef, cara. Eu te juro. Assim, eu incluiria a Disneylândia como um dos principais influenciadores negativos da infância, não desde agora, né? Desde muito tempo, 1930, sei lá, que começou. Porque o que acontece? A Disney, há muito tempo, prega aquela ideia, né? Vai até soar meio escroto. Aquela ideia do ideal, entendeu? E a sociedade, as crianças, crescem vendo histórias das coisas acontecendo de forma ideal, né? A merda ronca forte no início, há um conflito, no final tudo dá certo, entendeu? Prega-se que você só vai ser feliz ao lado da pessoa escolhida, que já tá pré-determinada pelo mundo mágico da Disney pra você, entendeu? E Príncipe e Princesa Encantada foram felizes para sempre. Eu discordo muito brabo com você, cara. Não, eu acho que... Eu acho assim. Que uma criança assistir Disney quando jovem é o ideal pra uma criança, cara. Eu tô com Pluff. O problema não é na infância, o problema vem depois. Que, por exemplo, quando Simba toma ciência que ele é o rei, que ele tem que voltar lá pra reconstituir tudo, ele não se esforça em nada. Ele chega, mata a porra do tio, ele é um escroto. Não que o tio seja maneiro, mas o Simba também é um escroto. Um homicídio não justifica o outro. O Simba mata o tio, chega no topo da pedrinha e o reino magicamente volta ao normal. Sabe? Ninguém, não tem esforço nenhum. O Aladdin vira príncipe da porra toda só brincando com o gênio e pegando a Jasmine. Sabe? Isso é absurdo. Não, porra, mas o que a Disney faz é isso. O grande problema meu com a Disney é que ela não prega o esforço. Ela pega, você tem um talento potencial escondido, é só você descobrir que tudo vai se encaixar magicamente. Você sabe tocar piano, só que você nunca sentou no piano, sabe? Não é por aí. Assim, sim, cara. A Disney tem um negócio que ela é americana, né? Sim. E os americanos, eles têm a filosofia do Destino Manifesto, né? A doutrina do Destino Manifesto era uma doutrina que foi pregada no começo dos, tipo, 1910, assim, lá nos Estados Unidos. Na verdade, desde o começo da colonização até eles se tocarem que existe o resto do mundo, que eles diziam que eles eram o melhor povo da Terra, porque Deus disse assim. Os filhos da liberdade. É que nem quando... É que nem a China, cara. A China é conhecida como o Reino Médio, né? Os japoneses conhecem a China como o Reino Médio. Tipo a Terra Média, assim. Terra Média veio do nome original da China. E por que, que a China se diz que ela é a Terra Média, pra assim dizer? Porque a China se acredita que está entre o resto do mundo e os céus. Eles são o terra que fica no meio entre esses dois mundos. Eles são a terra semicelestial. Os Estados Unidos também tinham esse tipo de filosofia, né? Eles acreditavam que eles eram melhores que todo mundo, que eles tinham um direito divino. Pra simplificar, você tá no segundo grau, iluminismo levado a sério. Eles achavam realmente que eles poderiam puxar o mundo pras luzes. Eles, o povo americano, não os ideais, o povo. Sim. E isso se reflete bastante nas obras. Por quê? Porque todos os heróis da Disney, de certa forma, eles têm esse destino manifesto deles. Eles estão destinados a serem grandes pessoas e grandes heróis e conquistarem tudo e obterem o poder e etc e tal. Isso é meio ruim, mas estava de acordo com os valores da época e eles estavam transmitindo valores. No sentido que o Pombo fala que não é a verdade, não é assim que as coisas acontecem, que você precisa de esforço e que nem tudo sempre dá certo, eu concordo. Mas por outro lado, é importante você ensinar certos valores que a história da Disney ensinam pras crianças. Então, por exemplo, que você tem que honrar os seus compromissos com os seus amigos e com a mulher que você ama. Que tipo, na nossa sociedade, a monogamia é uma coisa boa e você pode sair pegando todo mundo, que você tem que pegar uma mulher pra casar e casar só com ela, sabe? Olha só, o meu ponto não é contra tudo que a Disney faz. Eu acho que na forma como eles fazem, você simplesmente não tem uma alternativa pro fracasso, entendeu? Tipo, tudo vai acontecer certo porque as coisas foram feitas pra dar certo. Você é uma pessoa especial, tem uma pessoa especial pra você, entendeu? Se não for essa pessoa especial pra você, o que que acontece? Não acontece porra nenhuma, porque vai ser a pessoa especial. Então você tem gente obsessiva, entendeu? Você tem gente que, porra, deu ruim, o que que eu vou fazer? Porra, pirocóptero, brother, né? Faz, maluco. Fudeu, entendeu? Não tem que fazer, é isso. A pessoa simplesmente pira com o fracasso, porque não existe uma alternativa pro fracasso. A Disney não, só ensina. Não, tem história... sim, cara. Não é só a história da princesa. Tem todo um envolto daquele... Tem história que tem a princesa tem amiguinhas, ou sei lá o quê. As costureiras. Aí no final, a costureira feia vai se apaixonar pelo guardinha feio também do castelo, cara. Tá ligado? Não vejo alternativas bem construídas pela Disney nesse aspecto, não, cara. Cara, a Disney, ela tá ali pra vender, cara. Ah, não, mas aí vai entrar no aspecto da empresa que vai não, sempre... A Disney é uma das poucas empresas que eu falo assim, eles não estão lá só pra vender, cara. Não, eles estão lá pra transmitir valores. Se vender uma história do esforço, não vai vender, tá ligado? Não, claro, vai, não. O esforço é chato pra caralho. O rock socando carne, subindo escada. Sobe a música, desceu a música. O que a criança quer é o sonho, cara. Aquela acreditar que, entendeu, que vai ser possível. Que... Cara, mas que empresa vai vender o que não é sonho pra criança? Pelo amor de Deus. Exatamente. Isso não ela existe. Ela pode embutir nessa história que é irreal, irreal não é, mas que é absurda, vários valores bons para a formação da criança, entendeu? Tipo, mas se tiver uma decepção, vai ter que ser pequeno, porque você imagina um pai falando assim, nossa, o herói morre no final, vou comprar pro meu filho, porra. Todo mundo aqui viu Bambi quando era criança? Vi. Eu acho que vi. Eu não tenho memória antes dos 5 anos. A morte da mãe do Bambi, que pra muitos foi um marco, meu Deus, o caçador matou a mãe do Bambi, meu Deus, vou virar sociopata, as pessoas morrem. Vocês acham que é assim? Como assim? A parte do virar sociopata, a parte porque do virar com a mãe do Bambi. Dos filmes clássicos, não sei hoje em dia, eu não vi Detona Ralph, por exemplo, não sei como é que tá. Mas efetivamente, a morte da mãe do Bambi foi a primeira mensagem altamente pesada de um produto Disney. A gente escambrou pra Disney o programa. Assim, a morte da mãe do Bambi, cara, é tipo, as pessoas morrem. E isso é um trauma muito pesado pra uma criança que tá acostumada, meu Deus, a Branca de Neve morreu? Não, deu um beijinho e ela voltou. Yay! Sabe? Mas bom, o Bode, é uma mensagem mais bonita do que isso. É, as pessoas morrem, mas você continua vivo. Ela morreu por você, Bambi. Ela morreu por você. E pra começo de conversa, ela nem queria ter nascido. Por isso. A mãe do Bambi engravidou na adolescência, tá ligado? Bambi, você fudeu minha vida. Imagina como essa história infantil assim. Então, Bambi, vou deixar você nesse orfanato aqui porque eu não queria ter você. Você fudeu minha vida. Tem um bom desenho da Disney, né? A mãe tem o filho na adolescência, ela deixa o filho em casa pra sair pro baile funk. Cara, mas não sei se vocês já viram, já falei aqui, aquele seriado Once Upon a Time, que é baseado em histórias infantis. Então, a principal, ela foi abandonada na rua, tá ligado? No começo da história. Depois você entende por quê, mas a princípio ela foi, então uma contradição foda. E a história tenta mostrar um ponto de vista mais macabro e oculto. Não, independente dela ter sido abandonada, porque, ok, isso teve motivo, ela abandonou o filho dela. Exatamente. Só por, tipo, ok, não quero criar, acabou, sabe? Exatamente. E começa umas coisas bem tensas. Mas é isso que eu acho bonito nos filmes da Disney. Eles pegam dramas... Ok, eles botam uma camada de fantasia bem grande pra poder, tipo, chamar a atenção da criança. Mas, no fundo, tem uma mensagem bonita. Então, eu acho que Disney não é um problema. Aliás, eu gostaria que existissem mais gente, mais pessoas como a Disney, assim, e menos One Direction, cara. Total. Caralho, uma pessoa com uma empresa gigante que nem a Disney, moleque. Uma pessoa multi-empresarial fuderenga, bolada. Mas eu mantenho. O grande problema das pessoas é, esses valores são muito bons na formação do caráter, mas uma vez que o seu caráter já tá constituído, você manter esses ideais, você se torna um merda. Você se torna aquela mulher gorda de meia idade que tá lendo 50 tons de cinza porque nunca fudeu direito. Pode até ser, mas assim, eu penso que a maior parte das pessoas, se cresceu com esses ideais, vai se fuder na vida e vai aprender com os erros. E isso é o ideal, é aprender com a vida, não aprender com o filme. Você vai ter seu caráter moldado com um filme, vai aprender a ser uma pessoa boazinha, né? E a vida vai te ensinar como aplicar isso pra realidade. O que você vai conseguir levar ou não, isso vai de você, vai do teu meio, entendeu? Mas a Disney não é o problema aqui. Nunca foi. Olha só, tem outro exemplo prático aqui. Desde a minha infância, acho que até hoje ainda tem isso, segundo relatos de amigos, garotos, pessoas, meninas, que chamam os outros de... Ai, cala a boca, seu virgem. Sabe, a virgindade ser um meio que determina se a pessoa mudou pra vida adulta ou não, sabe? O que você acha dessa divisória? Você acha que a virgindade define alguma coisa? Porra nenhuma. Define sim. O sexo foi atribuído, foi colocado no pedestal. As pessoas veem tudo na mídia e levam sexo, porque sexo é maneiro, é gostoso, é legal, vende, porra. Você vê a propaganda de cerveja, a mulher peitudona mostrando a bunda, que delícia, quero cerveja, sabe? Então, o sexo, até pras crianças, até eu acho que o que leva muitas meninas... Até pras crianças. Criança pra mim é abaixo de 18 anos. Eu acho até que leva muitas meninas a experimentarem ficar com outras meninas, muito mais do que meninos ficarem com meninos, é o graças a Deus. Que a mídia vende muito isso. A mulher é colocada num pedestal muito foda, cara. Tudo que é bonito é atrelado à imagem de mulher ao feminino. Entende? Isso sim leva uma curiosidade. Isso tá sendo vendido em tudo. Na música, na televisão, Mas isso é muito verdade. Outro dia eu tava conversando, não sei com quem, falou: ah, eu acredito em bissexualidade feminina e não acredito em bissexualidade masculina. Por quê? Porque a mídia quer, porque a mídia acha bonito, que você vê em filme e me acha sexy, eu não entendo. Entendeu? Porque as duas coisas são exatamente a mesma coisa. Atração não, todos os sexos. E achar tudo lindo, tudo ótimo, pra mim não funciona assim, também não quero discutir isso, só tô falando que eu acho errado. Uma benga no rabo é muito mais errado que um dedinho ali. Não, mas o sexo, cara, hoje em dia, ele é tratado de uma forma muito errada. Ele não é tratado... Mas aí entra de novo, vai achando que a criança é gente. Entendeu? Porque aí é a história que a minha amiga me contou. É a reunião de família. A garota de 14 anos falando de putaria com os parentes, cara. Eu com 14 anos cheguei em casa e falei: ah, mãe, acho que isso é uma sacanagem. Apanhei. 14 anos que eu falei sacanagem de casa. E eu me orgulho disso, porque senão eu não seria quem eu sou hoje. Ah, cara, é muito difícil, sabe? Porque tudo leva ao sexo. sexo, cara. O objetivo final da humanidade é o sexo, cara. Não só da humanidade, como dos animais. É uma teleológica de vida, sabe? Que o sexo é o objetivo final de tudo. É. Menino de 14 anos tá saindo com uma outra menininha do colégio, os amiguinhos do colégio vão falar: já comeu, cara? Já comeu? Assim, bando de virgem, nesse caso eu posso falar, fazendo pressão pro cara comer uma menina que talvez nem esteja preparada pra isso, cara. Tá descobrindo tudo, sabe? Ô, Bud, você quer ser rico pra quê? É, mas é simplesmente isso, cara. Tudo tá até o ponto final de tudo é isso, cara. Não adianta correr contra um. Já falar de juventude, a gente não tinha como não chegar em sexo, cara. É a mesma coisa, a gente podia falar de bola de gude, no final das contas a gente ia ter que falar de sexo, cara. Entendeu? Tem que comer, tá pegando a menininha, pô, tem que comer. Ué, mas tudo bem, você botou uma situação completamente diferente. Não, não, ué, é claro. Tá bom, você tá pegando a menininha você tem um coito interrompido lá, qualquer merda assim, você tá frustrado, cara. Porque se você começou a alguma coisa, você tem que terminar, entendeu? Principalmente sexo, cara. E você começou, cara, você saiu 3 vezes com a menina do seu colégio e tal, vocês conversavam. Bud, você já sofreu de saco doído? Não, Bob, você tá levando pra putaria true, cara. Eu tô falando sério, você tá falando, o menino de 14 anos não sabe o que faz, ele atirou no outro cara, mas foi sem querer, agora pra fuder tá tudo. Mas sexo é automático, cara. Sexo é automático, cara. Não tem como o cara falar, a não ser que o cara tenha ejaculação precoce, ele não pode falar, eu sou mal sucedido no sexo. Talvez a garota não esteja preparada pra isso, não quer, aí os amigos do cara estão falando, vai, o cara também tá meio assim, tô inseguro, não sei, aí ele vai, faz pressão na garota, a garota acaba cedendo e eles ficam traumatizados pro resto da vida e todo mundo morre, sabe, tipo, não é assim, sabe? Não, tudo bem, a garota não tá preparada, mas pelo menos uma das partes tá querendo aquilo, cara. Te digo assim, talvez nem queira, ele se sente obrigado a querer, porque o normal, o certo, tudo isso bem entre aspas, por favor, é querer fuder, e o garoto lá com 13, 14 anos talvez não queira isso, a menina com 13, 14 anos talvez não esteja nem preparada pra isso. Pessoas com mente fraca, só isso. Seres inferiores. Vamos falar de outra coisa então, por favor. Em suma, né? Nossa sociedade ela tem um sério problema de falta de valores. E não são os valores da Disney que são os únicos que são parecidos para as crianças que vão conseguir substituir isso. A gente não tem um valor para encarar o sexo de uma maneira boa. A gente não tem um valor para encarar as crianças de uma maneira boa. E essa falta de valores que vai fudendo com toda a porra toda, né? Bicoda, hein, cara? Bicoda. Por várias vezes eu tive discussão aqui com meus amiguchos sobre o seguinte: um jovem, que é aquele capitão do time de futebol americano dos filmes, tá ligado? Louro, forte, bonito, sensual, sedutor, que anda sempre com aquele casaquinho. Bem escrito. Sabe? Esse jovem, assim, ele tende... Tô quase gay, mas ok, vamos lá. É o Ken da Barbie. Ele tende a não ter problemas na vida. Ele vai entrar na universidade porque ele tem notas razoáveis, ele... Ele tem notas razoáveis não, porque ele é o capitão do time de futebol. Tá. Eu vou dizer isso aí. Tá, mas ele tende a não ter problemas. Porque tudo vem naturalmente pra ele. Ele nunca teve aquele momento com 14 anos cheio de espinha na cara. Ele chegou na menina e tomou um toco épico. Ele nunca ficou de recuperação em matemática e precisou estudar freneticamente. Não, mas é pra isso que a DST tá aí, cara. Pra fazer justiça. Esses caras normalmente se fodem. Não dá pra levar nada à frente, cara. Você resolve todos os assuntos com putaria. É a justiça divina, cara. Isso é a verdade. Não, mas vocês acham que essa pessoa que não teve grandes problemas, ela tende a ser mais medíocre, não no sentido de merda, mas no sentido de estar na média, de não ter grandes sobressaltos, de não procurar se aperfeiçoar, não procurar ir além. Vocês acham que uma pessoa assim tende a ter um futuro brilhante? Não necessariamente ela vai ter um futuro brilhante ou ela vai ser medíocre, mas eu acredito que quando vier a primeira falha, ou primeira falha no plano de vida dela, ela não vai saber como reagir. Isso geralmente é o que eu vejo. Você tem uma pessoa que teve sempre tudo na vida, sabe? Conseguiu sempre passar bem na escola, assim, conseguiu a faixa preta no judô, sabe, passou em primeiro lugar na faculdade que queria, terminou o curso sem repetir nenhuma matéria, não, assim, e tal. Não é o que a gente tá falando, você tá falando de uma pessoa inteligente pra caramba. Não é o caso, sabe? Não, mas tá aí de uma tá. pessoa que teve tudo sem muitos motivos pra isso. Se a pessoa é inteligente, ok, ela merece dar bem. Você mas a pessoa tá na média, a pessoa não se esforça, a pessoa não, sabe, não tem obstáculos na vida. A pessoa é inteligente, ok, ela falhando ou não, ela vai esperar. Ela não tem que ser inteligente, não existe inteligência. Não existe inteligência. Como que não existe? Eu quero dizer o seguinte: você é rico. Discordo, mas isso é outro programa, vamos lá. Você é rico, você dá uma escola boa pro seu filho e você manda ele estudar. Ele estuda, ele vai bem, e aí ele vai conseguir entrar no colégio que ele quiser. E aí se você fizer ele estudar no colégio, ele entra na faculdade que ele quiser e o plano de vida dele tá feito, cara. Sim, e aí faculdade é aquela parte. Você não precisa ser inteligente. Mas efetivamente, essa pessoa que não teve grandes... Mas essa pessoa que não teve grandes sobressaltos, cara, ela vai aceitar muito mais fácil tudo que vier. Ela não vai ter um momento de parar, pensar e ter aquela relação dialética com o mundo, sabe? Você se questionar sobre as coisas, que eu acho muito fundamental. Eu vejo o quão... Porra, a gente estava conversando antes de gravar o programa sobre Deus. Você acha que uma pessoa que foi pra igreja todo domingo porque simplesmente ia, que a vida foi... Não forçou ela a ter certos questionamentos, que tudo foi se encaixando perfeitamente. Porque assim, a vida média, cara, ela funciona. Ela funciona. A gente estava na Lapa, a semana passada. A gente estava vendo aquelas pessoas suadas, com a cerveja na mão, com um sorriso na cara, e a gente estava desesperado pra sair dali. Entende? Caralho, aí, você tem um dom, cara. Você começou três frases e não terminou uma, cara. Quando tu começou, eu pensei, eu vou responder no final. Só que tu parou no meio, você começou. Você acha que a pessoa que vai pra igreja todo domingo, você entende, cara? E aí, continua, parou. Foi embora, cara. Que isso? Que... Pulou o seu raciocínio. Boss, até agora você educação chegar. Do boss. Esse questionamento... É que a vida média funciona. A vida média funciona. E a pessoa que segue a vida média vai chegar até o final da vida com a sua vida média, sem graça. Pode, vai, a vida dela vai dar errado em algum momento. Vai dar, sempre dá. E aí o que vai acontecer é que esses questionamentos que a gente tem quando a gente é jovem e a gente é criança demais pra ter tempo pra pensar nessas coisas e tem um pai e ídolos morais pra guiar a gente nesse momento de decisão, a pessoa que consegue... Quando a pessoa é jovem, ela consegue encarar isso de uma maneira boa, porque ela tem pessoas em quem ela pode se apoiar. Quando ela já é velha, ela vai ter ou amigos, ou uma mãe e um pai que já estão velhos demais pra dar qualquer tipo de opinião, ou ela tá sozinha. Então quando essa pessoa que foi medíocre a vida dela encontrar um problema quando já é mais adulta, aí ela vai se ferrar bastante. Ela vai começar a tomar Prozac, vai começar a ir no psiquiatra, sabe? Vai começar a fazer yoga depois de velha, sabe? E nada disso vai funcionar, ué. E nada disso não? Vai funcionar, porque por o problema porque tá mais baixo. Porque você tem que ser um jovem problemático pra ter esses questionamentos quando é jovem. Sim. Lá no início ganhei, eu falei... Ah, ganhei o argumento. Não existe uma guerra de argumentos aqui, não. Ah, existe sim. Eu ganhei. Não, tô aqui não. Não, que se como... for assim, ganhou o pombo com a DST. Tô ligado. A gente tava falando bastante de como as crianças hoje em dia elas estão ficando mais adultas mais cedo, porque elas estão se vestindo como os pais delas, e elas estão fazendo atividades mais adultas, estão transando mais cedo e tal. O meu ponto de vista é exatamente o contrário. As crianças, elas não estão ficando adultas mais cedo, elas estão fazendo o que elas sempre fizeram a vida inteira delas. Se você pegar qualquer geração do último século assim e tal, e analisar, você vai ver que tinha um padrão muito exato assim, que era a mesma coisa. Só que antes você tinha pessoas que davam mais limites. O que eu acho que realmente outro problema que tá acontecendo, que não acontecia antes, é que as pessoas de hoje em dia, elas estão demorando mais pra amadurecer. Então, ao invés de ser crianças que estão amadurecendo mais cedo, são exatamente adultos que estão demorando pra amadurecer. Então você pega adultos que têm, sei lá, 20, 25 anos e não tem um emprego. Pode ter um emprego. Que merda! Mas é que tá, o boss pode não ter o melhor emprego do mundo, mas ele não fica gastando o dinheiro dos pais dele, entendeu? Eu gasto, né? Eles me financiam fortemente. Pô, então eu sou merda. Eu sou merda. Não, entendeu? O cara que não quer trabalhar porque ele tá vivendo dos pais, sabe? Ou que o cara que não quer estudar porque ele tem uma vida boa, ou que ele não se interessa, ou que odeia trabalhar. Qualquer pessoa que posta, ainda bem que hoje é sexta no Facebook, cai nesse tipo de categoria, sabe? é o lance desse contraste, né? Porque tem a gente tava falando da infância, a criança queria viver cada vez as coisas mais rápido, mas aí chega uma etapa que você quer começar a atrasar esse processo. Então o cara, ele na verdade, ele não tem essa ambição de vida, ele não quer sair de casa, ele não anseia pelo novo, ele não anseia pelo próximo passo. Eu não digo nem que ele não anseia, mas ele acha que tudo vem fácil, porque tudo na vida foi tranquilo. Ele não pensa que quando ele alugar um apartamento, ele vai ter que pagar o IPTU, que ele vai ter conta de água, que provavelmente... Você aluga o apartamento, você não paga IPTU. Que provavelmente... Você paga o IPTU, quem paga o IPTU é o proprietário. Na verdade, você paga uma cota do IPTU, sim. Você paga o IPTU, sim, é pro condômino. Dá só seu proprietário te fitar. Sim, mas pela lei é o condômino que paga. É o voluntário que paga. Podcast sobre condomínio. Meu pai é síndico, pode rolar. Meu pai também é síndico. Aí o maluco tá trabalhando, ganhando meu 1.000 reais, ele não quer sair de casa porque é confortável. Na casa do papai ele tem internet, tem comidinha no horário, mamãe passa a roupa dele, cara. Sabe? Cara, olha só, até que ponto isso é errado? Por que isso é errado? Se isso é comodismo, beleza, mas não é porque o cara não tem um trabalho que ele é um merda. Ele pode ter outras atividades na vida. Às vezes o cara quer ter condições de não precisar trabalhar, não precisa, e ele quer viver a vida lendo livros e fazendo atividades altruístas, sabe? Com a mãe problema. O problema, Fluffy, é a falta de ambições de adulto. O adulto, ele tem a ambição de criar uma família. O adulto que é infantil não tem. Não tem a ambição de criar uma família, não tem a ambição de contribuir para a sociedade com o seu trabalho. Ele pensa simplesmente em conseguir alguma maneira de se divertir, seja da maneira que for. Seja trabalhando da pior maneira possível, sem se dedicar para conseguir um salário no final do mês e poder pagar o seu uísque com energético na balada. O seu bonequinho, o seu joguinho no Steam, bonequinho no PS Vita. Caralho, o Bode, você quer o Bode aqui? Não, mas o cara tem que ter consciência que isso é. Tudo isso que ele desfruta da vida tem que ser um fruto do trabalho dele. Tem que ser um resultado do esforço. Concordo, e da contribuição agora, pra sociedade. Porque ele tem que contribuir pra sociedade pra ser um adulto. Oi? Você contribuiu pra caralho, ok? Vou dar esse exemplo. Você ficou rico. O teu filho não vai poder, tá ligado, ter um relaxamento. Porque você trabalhou pra caralho. Mas não, mas... é um relaxamento. Cara, se você fala assim, ele você deu um exemplo assim: ah, o meu filho, ele não trabalha, mas ele faz obras de caridade. Isso é uma ambição. Ele tá contribuindo pra sociedade, ele não tá recebendo por isso, tudo bem. Mas ele tá contribuindo pra sociedade, ele tá vendo o papel da sociedade e tá tentando agir dessa forma. Ele tá se portando como um adulto, ele tá se portando como um membro da sociedade. Isso, isso que as crianças infantis fazem. Dizer que só que o cara não trabalha, ele não é adulto, sabe? Não é bem assim. Mas o grande ponto é atividade. Você. Por exemplo, eu me acho merda, mas o ponto não é esse. Eu tô com 24 anos, eu tô fazendo faculdade, eu faço estágio, faço a porra toda, tá? Tenho um salário de merda. Eu tô querendo crescer, eu quero sair de casa, eu quero seguir com a minha vida. Agora, tem gente que está muito cômodo com o que tem, entende? A pessoa não tem ambição de crescer na vida, de andar com as próprias pernas. Ele tá tão acomodado com a estrutura, que a família, que de algum modo ele proporciona a ele, que ele não tá realmente preocupado em pagar um plano de saúde. Ele pensa que, sabe, determinadas coisas pra ele são dadas e o filho da puta não tem tal, aceita tudo. Eu acho que a gente vai acabar perdendo ouvinte se você continuar com esse papo. Não, cara, nossos ouvintes são muito jovens. E tomara que perca mesmo, pra pessoa se dar conta de que não é bem assim, porra. Se você para de ouvir o podcast por causa deste programa, o problema não está no podcast. Fica a dica. Tá certo. Apesar dos muitos problemas que a gente tem. Veja bem, não estamos se livrando dele, mas... Tá vendo? Se você é um vagabundo, inicie seu podcast. Faça alguma coisa. Eu acho muito absurdo, cara, um jovem de 15 anos ter uma vida emocional de gente grande. Já passou por 4 ou 5 namoros, tem uma prática sexual de dar inveja aqui de bengala, Sasha Grey, sabe? Isso não é natural, cara. Ou eu era muito merda, isso é verdade, eu continuo sendo. Aqui uma criança de 15 anos tem uma vida sexual como a de um adulto, ou de... Sim, sim. Tem vários namoros e tal. Eu, pelo contrário, eu acho isso positivo. Ó, veja bem. O que aconteceu antigamente? Ó, caso, deixa eu terminar a frase. Caralho, você não vai... você não vai convencer, cara. Com certeza você não vai convencer. Deixa eu terminar a frase, deixa eu terminar a frase. O que acontecia antigamente? Antigamente você tinha a criança que era tratada a lixo com pera até os 16, 17 anos, quando ele era forçado a casar com a filha da vizinha que tinha uma cabra e você tinha um bode, e eles queriam juntar as cabras e os bodes. Então juntava o filho e o filho pra fechar o acordo, assim, pra dar o troco, né? Ok. E aí a criança não tinha a menor experiência romântica e tinha que ficar presa nessa pessoa pelo resto da vida dela. E aí o que acontecia? Como ela não tinha experiência romântica, ela não sabia como fazer e acabava que sendo uma experiência ruim pros dois. E aí o que, que isso acontecia? O que isso acarretava? É isso acarretava... Aqueles bordéis maravilhosos de novelas de época. Exatamente, acarretava em gente indo pro poteiro, acarretava em gente tendo amante e tal. Agora, é verdade, as coisas não acontecem mais. Deixa eu terminar de falar, moço. Lá nos anos do Woodstock, assim, surgiram os hippies. Qual que era a ideia dos hippies? É que você tem que liberar o amor, tem que amar todo mundo. Porque amor é um negócio gostoso, você não pode ficar preso. O humano não é naturalmente monógamo, certo? Eles queriam quebrar esse tabu da sociedade. Infelizmente, eles eram fedidos demais para serem os ídolos da moçada e ninguém gostava muito deles. Então não dá muito certo. A gente acabou voltando para os tabus de uma maneira mais forte ainda, que é como a gente vê hoje na criançada de hoje em dia, tem aqueles momentos tipo, eu escolhi esperar, tem aqueles Jonas Brothers que tem aquela pulseirinha da virgindade e tal, Disney. Que estão querendo se guardar. Oi? A Disney, rapaz. Existe uma pessoa certa pra você, você só pode fuder com ela. É, mas a Disney é mais antiga. Hoje em dia tem namoros que quebram as regras dos pais, etc e tal, né? É o que a gente já conversou até pessoalmente. A pedra que dessa aí eu vou botar o meu diploma no meio. A pedra que eu vou cantar pros próximos anos. Nós vamos viver, nossos filhos vão sentir na pele o avanço das religiões no mundo. Podem escrever. As religiões vão voltar com força pra caralho, cada vez mais. Pode escrever isso aí. As pessoas estão desesperadas querendo alguma coisa pra se apoiar. As famílias que estão sem tempo, as pessoas que não sabem o que seguir, estão meio perdidas e desmotivadas, sem vontade de cantar uma bela canção. Sabe? A religião vai ganhar cada vez mais força. Pode escrever. Pra gente juntar e comprar a franquia da Universal. Não tô falando só evangélica, não. Religiões em geral. O Bode entende o que eu tô falando. Agora, se uma pessoa, sabe, tem três namoros, então ela já conviveu com várias pessoas pra entender como é que é a dinâmica de uma relação a dois. Então ela já tem uma certa experiência e isso vai permitir que ela escolha melhor uma pessoa que seja mais compatível com os valores dela pra conseguir viver o resto da vida dela numa boa. Ou ela vai entender que relacionamentos são descartáveis e é mais fácil você trocar e comprar um novo. Ou ela já tá tão bem sentida na relação a dois que vai pra uma três. Tudo bem, não, agora vocês podem discutir, mas... Umas 20 pessoas que tiveram muitos namoros eu digo assim, mais de 10 em pouco tempo, sabe? Menos aí dois... é exagero, aí não é namoro. Pô, começa aos 15, aí é caso. Começa aos 15, vai chegar aos 20 assim, entendeu? E são as aí pessoas é falta de... desprezíveis, cara, são as pessoas que eu sei que não, sabe, não servem pra uma relação pra nada, porque não tem bons valores, estão ali realmente com a pessoa, passar uma semana, já tá se declarando pra outra pessoa. Isso é um erro dos valores da pessoa. A pessoa não aprendeu como é que é relacionamento. Ela não foi educada. Se teu filho quebra o brinquedo e você dá um novo, ele nunca vai aprender a cuidar. O mesmo vai pro relacionamento, cara. Sim. Sabe? Claro, tem esse aspecto que você falou, mas dificilmente uma pessoa vai ter a sacada de efetivamente aprender sobre a dinâmica de uma relação ali. Ela vai aprender como é fácil substituível ou alguém substituível. Vou ensinar como aprender a dinâmica de relações. É mais ou menos assim. Você é carente, necessitada, sozinha no mundo, se sente a pior pessoa do mundo. Aí é um babaca, otário, que não tem sentimentos, pede namoro e você é forçado a aceitar quem mais te ama no mundo. Aí você fica quase um ano presa nisso, tendo que aceitar brigas e discussões e todo tipo de baixaria todos os dias de um ano inteiro. Em um certo momento você pensa, não, eu não aguento mais isso, eu preciso de uma vida pra mim e reflete, pá, pronto. Você aprende a viver um relacionamento. Se fudendo, é assim que você aprende a viver um relacionamento. Você não aprende a viver num relacionamento tendo um relacionamento. Por isso que ter relacionamento é bom. 20, cara, não vários. Mas relacionamento não é você ter um portal para a felicidade, tá ligado? Que na realidade eles têm, cara. Não é você ter 30, isso não é relacionamento, cara. Tá pregando que você deve namorar, deve conhecer outras pessoas, beleza, eu concordo. Mas essa liberdade sexual precoce, eu não acho certo, não, cara. Eu acho, sinceramente, cara, que a forma certa de você você perder a sua virgindade é leiloando ela e ganhando bom dinheiro, como a galera tem feito por aí. Concordo. É a forma mais economicamente viável e você, porra, você pode perder só se fudendo, entendeu? A troco de nada, se você puder, pô, fazer teu pé de meia aí nessa, que tá raro. Então a galera tá cobrando. Se eu pudesse cortar no mesmo, ainda ganhava mais. Ainda ganhava mais, cara. Então, porra, mas tem uma... que relação que uma pessoa que, tipo, tem 20... que tem 20 namorados num ano, que tipo de relação que essa pessoa teve com outra pessoa? Ela não teve nenhuma relação. Tá com uma pessoa numa semana, ah, te amo, você é minha vida, faço tudo por você, não sei o quê. Tipo, e esse... Vou colocar um caso especial, um menino que eu conheço. 20 anos e só ficava com menina de 14. Aí ficava uma semana, ah, eu amo, e falava pros amigos, não, eu amo, não, é ela, com certeza, não sei o quê, eu quero ficar com ela, blá, blá, blá, blá, blá. Passava uma semana, brigava, terminava. Semana seguinte, outra menininha de 14. Ah, eu te amo, não sei o quê. E, cara, isso acontece muito. Porque as pessoas veem relacionamento como uma coisa descartável. Gente, só surgiu pra que você tivesse a opção de estar com mais de uma pessoa na sua vida e não ficar presa a uma pessoa que você não ama. Não é pra você ter 50 casamentos, sabe? Não é assim. É que é isso. Isso é efeito Facebook. As pessoas não estão interessadas no relacionamento, têm interesse em mostrar pras pessoas o quanto elas estão felizes. Exatamente. Então... Eu desafio a vocês, ouvintes queridos, procurem no seu Facebook, nesses seus 800 amigos que você não conhece, alguém com uma foto triste, sabe? Minha mãe morreu de câncer, a pessoa tá com uma faixa... Procura alguém triste no Facebook, você não vai achar, cara. Todo mundo é bonito, feliz e sorridente. Se você encontrar essa pessoa triste, você vai lá, clica nele e manda excluir. Que é... Você chega nele e manda assim, seu virgem. Virgão! Virgão! Sabe qual é o segredo, Roger? Eu não tô entendendo também muito bem. Porque sabe aquelas menininhas de 12 anos que postam fotos chorando no espelho? Não, mas aí também... Canto pra Bieber, ia falar isso, cara. Quando tá triste, entendeu? Não faz muito sentido também. Ah, nossa, como eu estou deprimido, eu vou tirar uma foto e pôr no Facebook. Também não funciona muito bem essa dinâmica, cara. O sentido da vida da juventude anda tão zoado, cara, que você vê movimentos como esse aí que você citou, cara. Ele tava vendo outro dia ali... Que fique bem claro, já o Cut for Bieber, ele foi tipo uma piada do 4chan, tá? Que deu certo. Que deu muito certo e enganou todo mundo. Assim, vou explicar. Um idiota chegou no... Pegaram o Justin Bieber fumando um baseadinho, pá, ouvindo Bob Marley, e aí o idiota falou o seguinte: olha só, gente, eu sou fã de Justin... Pegou uma foto dessas 1 bilhão que tem de gótica se cortando pela internet e falou: ah, eu sou fã do Justin Bieber e estou me cortando pro Bieber aprender e parar de usar drogas. Vamos todos se cortar pro Bieber parar de usar drogas. Cutting for Bieber. Foi uma piada de gosto duvidoso, tipo, mas enfim, e as pessoas começaram a fazer isso pelo mundo. As garotas realmente se cortam, isso é um fato, isso é um fato que todo mundo já conhece bem. Tem garotas que se cortam pro sentir dor. Isso é um fenômeno que tem vários livros, inclusive, estudando. Agora, como começou isso daí, foi uma piada do 4chan. Inclusive, agora o 4chan está fazendo outra piada, que é tipo, falhando um boato que uma garota morreu se cortando pelo Bieber. Se vocês verem isso, também é piada do 4chan, não acreditem, etc. Não foi do 4chan que teve a outra que era Bald for Bieber também, que ele era raspou a cabeça. Foi do 4chan. Exatamente. Também. Aí depois foi a galera fala que a Tanguinha Corp pega pesado, né? É. Que tem de zoar os índios, porra, eles não fazem nada mesmo. Ah, never say never. Nós somos jovens, jovens. Então, galera, tem que fechar o programa aqui. Foi assunto pra lá, assunto pra cá. Falamos de novinha, falamos de teen, falamos de adolescente, falamos de sexo, falamos de tudo aqui. E no final temos que concluir alguma coisa, porque a sua cabeça é muito desmemoriada e você vai acabar o programa e, meu Deus, o que eu acabei de ouvir, você não vai lembrar. Então vamos resumir pra você a conclusão do programa, pra você entender o que foi falado e o que você tem que fazer na sua vida para melhorar. Ou não? Silas Malapluff. Bola, jogo rápido. Vambora. Jogo rápido. É o seguinte. Ok, o conceito do programa. A. Criança não é gente. B. Unicef é maligna. C. Não tenha mais de 20 namoros num ano só. Que mais? Me ajudem. Disney é bom, mas calma aí. Disney é bom até os 10 anos. Depois tem um encare com uma pitadinha de sal, por favor. Disney é igual a Pirocópio. É, desses todos vieram de Deus para nos proteger. Se der ruim, o que você, se você não sabe o que fazer, o negócio isso é Pirocópio. Não, isso ainda é... A gente não tem mais letras, já tá já em números. G. Não, é F. Isso é F. Alpha. G. Nunca enumere com letras, pois é muito difícil. Não, tem que ser assim. Tem que ser G, revista preferida do Puff. Mas não pode. Oi. Você está usando letras? Você não está enumerando, tá? Aê! Você corre, a gente caiu, porque você vai embora, cara. Perdeu. Deletrando. Todo mundo vai falar. Vamos lá. Eu não com letras, melhor. Você está ordenando com letras, não sei como é que fala. Tá certo. Não sei, eletrando. É, a questão é, não tem adulto, não tem criança, ninguém é inteligente, é uma grande massa homogênea de merda que não pensa e não tem senso, é isso. Foi pouco confiante e eu vou continuar concluindo isso. É nóis, então, né? É, pera aí, rapidão. Pra dar um contraste, eu posso tentar falar sério, de repente, pela primeira vez nesse programa, assim. Aí, calma aí, vou até botar uma música tensa. É, poder. Então, cara, eu acho que o mais importante, né, que a gente tirou desse episódio, pelo menos eu tirei, é que a vida, o segredo dela, na verdade, tá em você ter consciência da fase que você tá passando, né, e decidir a melhor forma de você viver aquela fase, sem ter pressa de chegar em algum ponto e sem tentar voltar no passado, porque você não vai conseguir, entendeu? O máximo que você pode conseguir é ter uma lembrança ou outra, voltar até certo ponto. E eu acho que os principais responsáveis por isso, né, como a gente falou numa parte do podcast, são os pais. Então não adianta, o pai, quando ele tem um filho, ele tá cuidando de uma outra pessoa. Ele não tem que projetar nenhum tipo de frustração dele no filho dele. Ele não tem que compensar nada em cima daquela pessoa. Aquela pessoa, ela tem vida própria. Ela precisa, de certa forma, vivenciar coisas diferentes na vida. E os pais se tornam responsáveis por fazer com que isso aconteça ao tempo certo. Não tem que privar, não tem que liberar tudo. Ele só tem que cadenciar para que a pessoa viva todas as coisas no momento em que ela tem que viver e ser feliz como ser humano. É só isso. Até mais, pessoal! Pô, mas peraí, se eu vou criar uma pessoa que não vai ter nada a ver comigo, por que que eu vou ter um filho, então? Aí vai ter um filho porque é seu dever pra sociedade. Acredito que todo mundo aqui vai sofrer do mesmo mal. Se a gente tiver um filho que com 15 anos estiver de regata falando, pai, me empresta um dinheiro pra ir pra micareta, todo mundo vai chorar por dentro, cara. Se ele vai pra faculdade de abadá, aí é triste. É triste, sério mesmo. Abadá é chinelo, tô falando sério. Não faz isso. Se você faz isso, você é um merda. Merdão. E promete seu pai deve ser índio. Olha só, cara, o pai vive com o shortinho da Adidas e o filho com uma regata da Abadá. Muito Abadá, bom. De 7 anos atrás. Então é isso aí, galera. Acabando o programa. Esses papos são muito malucos. Sério, Chico, 500 dias com ela. São assuntos muito polêmicos. Você não deve levar tudo que a gente fala aqui ao pé da letra. Pelo amor de Deus, não cometa suicídio. Não pule da parada que nem um tomatinho, ok? Faça isso. A gente tá aqui pra tentar discutir, mas não. Tudo que a gente fala aqui não é necessariamente verdade. Você não tem que depois botar a culpa na gente por alguma coisa da sua vida. E esse programa não foi baseado na vida de nenhum ouvinte, né? Tem que falar que nem a novela, né, cara? É verdade. Eles estão secretamente me treinando pra que eu possa substituir o Pluffer entre as férias. Exatamente. Eu queria agradecer a participação da notícia do bode do Bongo. Obrigado, Pluff, e passo a Arara. Eu adoro esse tipo de programa, são os meus favoritos. É, também são os meus, não tô nem aí pro que os ouvintes acham. Caguei, se não gostou, não manda e-mail, não, hein? Senão eu vou te caçar e te destruir. Ah, eu até caguei. Eu não quero mais meio elogios, não. Se é pra elogiar, elogia direito. Isso dessa merda. Não, então você precisa, porra. Não, meio elogio? Se você precisa. Ah, tá, você não precisa do meio, mas o elogio completo você precisa. Não, não precisa, mas aceito com muita honra. Entendi, acho ótimo. Inclusive, eu queria agradecer a participação do Anariboia, rapaz. Muito obrigado pela sua participação. De nada, cara. Estou muito feliz porque eu acabei de vender 3 caixas no Steam e tenho 3 centavos na minha conta agora. Eita, não vai dar desconto. Eu já comprei vários DLCs pro meu Just Cause com minhas caixinhas de Dota. Isso aí. Quanto que custa os LCs? Tava na promoção 45 centavos. Caralho, bom. Aí eu queria agradecer finalmente a participação do Pluff. Muito obrigado, cara. Você foi genial no programa de hoje. Ah, que isso, cara. Não precisa agradecer. Só fiquei um pouco chateado que o Arara não falou de travesti. Ah, mas no próximo programa ele fala, não tem problema. Falou, cara. Muito obrigado pelo convite. Então é isso, galera. Acabou o programa. Que maluco da puta. Tá maluco. Vamos pros e-mails. Viado esquizofrênico. There's a time for everyone if they only learn. E-mails. Fala aí, galera, estamos começando agora a leitura dos e-mails do Guia Corpo, que vai ser muito na mãozinha. Muito na mãozinha. A gente não quer editar essa merda. Vamos lá. E-mail de Rafael Scaldini. Saudações terrestres, amigos. Após uma longa viagem, estou de volta. Rafael R7 Kiwi Guaraná. Aí, eu, parabéns, Bia, porra. Tá querendo competir legal, hein? Essa louca. Ouvi uma bateria de 3 casts antes de resolver mandar este e-mail. Então ele deve ficar grande. Pensando bem, foda-se, vou falar só do último. É bom. Bom, aí, bom. Você escolheu uma opção muito sábia, cara. Achei ótimo, logo no início do mural de recados, a Letícia Funeri e sua alegria contagiante. Funeri? Reza a lenda que se você ouvir o CD do Diabo de trás pra frente, você escuta o Hilaria. Mudando totalmente de assunto, o apelido do Maguila, dito por ele próprio, veio da época que ele era peão de obra. Como ele levava muita banana na marmita, poderiam chamá-lo de viado, mas não. Começaram a chamá-lo de Maguila. E depois ele descobriu que o Maguila, nas palavras do próprio Maguila, abre aspas, era um macaco viado. Era um macaco viado, com otário na samba. Aproveitando esse intuito, na dissolução de questões, afirmo que a presidenta é incorreto. Quem preside é presidente e não presidente. Presidenta. Como tal, quem tem paciência é paciente e não pacienta. Excelente, excelente colocação. Pau no cu do arara. Gostou da colocação. Veio que é tudo que tenho para dizer. Uma patolada carinhosa em todos e bode. Fé, muito obrigado. É, só pro bode? É porque o bode largou o último programa. Ah, tá. Ele não apareceu, a galera tá desejando fé. Ele achou que ele fosse abandonar o podcast. Mas ele tá aqui conosco ainda. Não foi dessa vez que a gente vai substituir o bode pelo arara. Pelo arara. E eu pela Letícia. E o Bombo pelo incrível. Bom senso. É isso aí. Valeu, valeu, Rafael. Muito obrigado. E olha só, lemos o e-mail do Rafael porque ele mandou e-mail pra onde, Bombo? Porque ele mandou e-mail para podcast@tanguinha.com. Tem que falar rápido hoje. Assim como o Marco Anick, vambora! Ouvi o cast e só digo que não foi perfeito porque o bode não estava. Nada mais a acrescentar sobre o cast. Aí, não, nada mais acrescentar. Ele falou nada mais acrescentar, acabou. Caralho, ele tá pedindo muito pra gente não ler, cara. Aí, vai ser lindo, não. Muito obrigado, Marcos Anick. Pense bem, a palavra tem poder. Muito valeu. Ah, e pior que nos PS ele reclama, falou: eu parei de ouvir um podcast porque eles não leram meu e-mail. Se vocês não lerem, mimimi. E aí, vai fazer o que agora? Vai parar de ouvir? Eu nunca vou saber também se você parou de ouvir ou não. Tinha nada a acrescentar, que é esse PS depois disso, cara? Que isso, cara? Pô, tem que ver isso aí. Será que ele vai parar de ouvir a gente por isso? Eu espero que, não sei. Sabia, Plump, que a cor tem poder na vida, né? E eu tô muito ligado a misticismo ultimamente, cara. É mesmo, cara? Sério, sério. Eu vejo uma luz amarela nesse meio do Marco Anick, cara. Ah, você... Atenção, cara. Quer dizer, atenção. Agora aqui tem e-mail do nosso querido Manupa, que não é mais R7, eu vejo uma luz verde. Posso ler um? Por favor. Vou ler então o e-mail do Manupa. E o Manupa, ó, mandou um e-mail, não foi pro R7. Mandou por outro e-mail, mas ainda assim o apelido dele é Manupa R7. Ele começa o e-mail dizendo: Manupa aqui, porra. Quer endereço de e-mail diferente? Então toma. Escolha um provedor de sua preferência e leiam. Pomão, manda um provedor pra ele escolher. É. sol@sol.com.br. Vai lá. Manupa@sol.com.br. É o próximo, hein? Só vamos ler se for dele. Não existe mais o sol, porra. Então entra na Estácio e já bota @estacio.com.br pra você. Desafio, cara. Estácio é uma universidade do Rio de Janeiro em algumas cidades do Brasil já. É isso aí. Sobre o cast, também já fui agredido por um artista circense, uma dupla de palhaços famosos que no período de pré-sucesso foram uma apresentação na minha escola e com uns 12 anos tomei bronca de um palhaço. Será que foi o Patati Patatá? Ele apanhou do Patati Patatá? Cara, era uma dupla, grande chance. O Tiririca não era, o Tiririca é solo. Caralho, ele apanhou Parabéns, compadre. Conseguiu ficar na mão do palhaço, literalmente. Porra, ele usou aquele sapato gigante, tomar um chute dele deve doer. Se encaixar é um problema pra sair. Opa! Opa! Diferença própria, já trabalhei com palhaço. O ápice do cast foi a última investida do senhor Marcelo na senhorita Bortoncello. Se eu fosse o papai Bortoncello, teria invadido o cast. Olha, rapaz, a atitude do Marcelo não é encorajada aqui no podcast, ok? Tem que respeitar os outros participantes. Marcelo. Eu não participei do programa, mas houveram comentários, caralho. Marcelo, muito sem noção, desculpe, Gisele. Nunca mais vai rolar essa dupla. Sobre leitura de e-mails, foi meio constrangedor pra mim, já que minha ex e atual namorada ouvem o cast. Cara, beijo pra Raquel pegador. E Amanda. Que moleque escroto. Amanda é uma mulher muito gata, cara. É verdade, sua mulher deve ser muito gata. Não, Amanda. Eu só não sei se essa é a ex ou a atual. As duas me deram uma espécie de bronca, não sei qual motivo, e não sou ejaculador precoce. Começaria a mandar recado de voz pra não ter que escrever. 3 e-mails, tentarei conseguir. Não, pera. Manupa, Léo Neme, Falcão, via deixar abaixo. Muito obrigado, Léo Manupa R7. É sério, Manupa, dá uma olhada nessa cor verde aí, cara. Eu não sei o que é isso, não. Manupa, ou você é um cara muito pegador, ou você é um cara muito caoseiro, cara. E se você, de fato, não é caoseiro, você tem um achievement. Você vai ser, talvez, a única pessoa desse podcast que vai conseguir pegar duas pessoas que ouvem o podcast, cara. Ninguém mais vai conseguir esse feito. É verdade, caralho aí. Porra, é boa, brother. Se bem que isso sem contar a gente, né? Porque nós todos nos pegamos, então cada um pega duas pessoas que também ouvem o podcast. É verdade. Já pegou o chapéu também, então... Três, é. Porra, tem um monte de britinho. É nóis. É verdade. Não, mas sem contar a gente. Ok. E-mail de Falmes sobre o podcast Heróis Cantores Brasileiros. Que nome maneiro. Fala, galera de Tanga. Aqui é o Falmes. Estou mandando este e-mail para comentar sobre o sensacional podcast 86. O que o Marcelo falou sobre a origem do Blanco estava quase certo. Na verdade, nosso querido símbolo nacional estava no avião quando criança e então houve um acidente. Mas ao contrário dos Mamonas Assassinas, ele sobreviveu. E assim, crescendo na floresta amazônica, tornou-se um ser animalístico. Aprendeu a dar choque com as enguias, como já havia dito. E segundo o que eu ouvi, aprendeu a lutar capoeira. Com quem? Não sei. Na verdade, nunca vi ninguém mandando um giradão no ar ou mordendo ninguém em capoeira, né? Fazer o quê? Capoeira zumbi. Eu só fico pensando, já que o Blanca caiu na floresta amazônica e aprendeu a dar choque, o Tarzan caiu na África e foi criado por gorilas, ele aprendeu a tocar, jogar cocô nas pessoas, né, cara? Cada um faz o que pode, né, cara? É o Hadouken do Tarzan, rapaz. Hadouken de merda. Mas aí, entre um podcast e o de hoje, nesse período, eu li que o Blanca aprendeu a dar choque porque ele se alimentava das enguias elétricas, e não porque ele aprendeu com elas, sacou? Então, tá aí, mais uma teoria. É uma teoria sobre Blanca. Ah, vocês sabem que o Blanca não existe, né? Existe, claro que existe, cara. Só que o nome dele é Lobei. Aí já falou isso. Lobei. E mais uma curiosidade antes do nome Blanca. O nome dele seria Big Dean Caves. Big Dean Caves? Eu não sei o que isso quer dizer, mas o nome dele era Big Dean Caves, um brasileiro muito louco. Um brasileiro muito louco. Filme na Amazônia. Gente que tá jogando Street Fighter no Steam, adicione DR_Body que vou te dar uma surra de Ryu. É nóis. É, não é muito peladinho, né? Muito apelão. Bem, faltou citarem apenas o Roberto Carlos, afinal ele é herói das velhinhas. E é isso aí. Muito obrigado, Falmes. Herói das velhinhas. Falmes, sem sacanagem. Eu vi uma cor dourada, cara. Acho que isso é uma coisa boa. Tá que pariu. Ai, cor dourada. Cor dourada. Da cor do pecado. Muito bem, Milton Gomes. Olá, tangudos. Milton Gomes aqui. Adorei o cast. Não sabia que tantos heróis brazucas cantavam. Achei muito digno isso. Nana Gouveia, a deusa cobiçada da imprensa, devia estar nessa lista. Ela canta. Porque além de levar o nome do Brasil pelo mundo, seja dançando um pouco no Natal como Mamãe Noel, ou numa sessão de fotos em meio ao caos. Parabéns, Nana Gouveia. Canta ou finge, não sei. Literalmente um inferninho. Agora, se ficou bom, vai de cada um. Eu não entendi, Falmes. A Nana Gouveia canta, a gente vai atrás desse link. Se a gente achar, a gente linka, senão você vai pagar de maluco. Um e-mail que cita a Nana Gouveia não precisa ter sentido, cara. Porque a partir do momento que você falou Nana Gouveia, eu só fiquei vendo flashes dela na minha cabeça e não prestei atenção mais nada do que ele falou, cara. Valeu a pena só pra lembrar. Há 20 anos pagando de gostosa por aí, isso é muito bom. Parabéns, Nana Gouveia. Bem... É, pagando não. Ela tá no esquema. Já tô mostrando a Nana Gouveia aí. Eduardo Suplicy, Father of Brazil, ou seja, ele é o pai dos Brothers. Na verdade, fala Chubabaruba Brothers. Merecia uma mansão. Uma mansão. Sai do meu podcast, cara. Aprenda a vinheta com o bode aí. O Senado Suplicy já cantou tantas vezes lá com seus covers que desbancou Lady Gaga e Justin Bieber no top 10. Ainda por cima, é pai do Supla. Já podia entrar na classe de herói diretamente. Ele não entra porque ele é petista e o Pluff leveja. Ou de pai fracassado. Eu não sei ler. Agora, sem dúvida, a Xuxa tem que ficar em primeiro. A nossa querida rainha dos baixinhos é besuntada de creme hidratante Monange. Sim, ela usa tudo aquilo, cara. Tenho certeza. E ela merece esse título porque andar de disco voador, ver duendes, ter um caso com a Marlene Matos e fazer pacto com o Bafomé eleva o grau dela ao máximo. Porém, suas mensagens e músicas que vão ficar para a eternidade. Isso aí. Desce cãozinho Xuxa. E é isso aí. O fim é sempre esse. É a morte. Acho ótimo. Fiquei muito triste com vocês quando gravaram o programa, porque ao falar da heroína Xuxa, vocês não falaram que ela fez um bem pra nossa sociedade. Ela venceu o baixo astral, cara. Caralho, olha só, cara. Que não falamos. Mas tudo bem. Não falamos. Vamos fazer o seguinte, cara. Vamos gravar esse adendo e fazer a edição 2 do podcast, botar no ar, V2? Vamos sim, precisa, cara. Aqui, agora todo o programa vai ser Heróis Brasileiros Cantores. A Xuxa invocou o capiroto pra vencer o baixo astral, não vale. Apelou. Muito obrigado, Milton Gomes. E-mail do William Torres. Olá, galera, aqui é o William, mais conhecido como Nero do Tumblr. Foda-se. Muito bem, coloca. Nunca concordei tanto com você, Plus. Aí, vulgo Nero do Tumblr. Puta que pariu, rapaz. Tá se fudendo. E prepotência é essa, cara. Se o Plus fosse perspicaz ao ponto do bode falar isso pra ele, ele pergunta pro bode: sério mesmo, bode? Aí sim, eu pedi muito dele, cara. Vamos com calma. Eu não entendi a piada até agora. Pedi muito mesmo. É muito lento pra isso. É tipo dama, cara. Ou você come uma peça, ou você come cinco. Você não sacou ele. Tu não comer a puta só pra tua peça. Exatamente. Vou continuar aqui do William aqui. Eu também consigo como Nero do Thunder. Estou mandando esse e-mail para falar sobre o programa Sob Pressa. Sobre o que o God disse sobre não jogar Resident Evil por causa de não conseguir zerar a tempo e ter um final ruim. Isso não é verdade, já que nenhum dos jogos tem mais de um final. Daigo falou que tinha e eu sempre li que tem. E entre o Nero do Tumblr e o Daigo, eu fico com o Daigo. Também, o Daigo tem a memória escrota. Ele não é nada do Tumblr. Ele nem tem Tumblr, ele é muito melhor do que você. Não, mas ele tem, isso aí. Ah, porque não tem. Senão vai ser uma decepção. Decepção. É. Continuando. Mais Resident Evil 5, pra ganhar a Rocket Launcher Infinita, você deve zerar o jogo em menos de 5 horas. Mas você também pode começar a jogar da última fase que dá certo. Sabe aquele jogo que tem tipo capítulo, você pode começar do último. Caralho, se você jogar, você pode ter que zerar o jogo em 5 horas. Mas se você zerar só a última fase em 5 horas, você também consegue. Caralho, se você zerar uma fase em 5 horas, meu irmão, tu tem down. Depende do jogo. Não, depende não. Depende não. Depende não. Sobre o cast de Heróis do Brasil, acho que vocês deveriam acrescentar também a musa de todos, Maria Odete Brito de Miranda, mais conhecida como Gretchen. Grande Gretchen, moleque. Gretchen. É a deusa dos prisioneiros, né, cara? Os presidiários. Ou é a Cadillac? Eu não lembro. É a Cadillac, é a dos prisioneiros. É. A gente, pra mim, as duas são a mesma coisa. E dois mineradores, sabe lá Deus por quê? Ela tá sempre no buraco. Eu vou cavando fundo. Ela falou que tinha errada de bruxo, que nem o Fluff. Ah, vou terminar o e-mail do meu amigo Tumblr. Então é isso, galera. Um ótimo cast sempre. Muita ousadia, alegria e até. Ele me xingou no final. Muito obrigado, Williams do Tumblr. Nero do Tumblr, gente. A gente Nero tá zoando, tá, cara? Tudo aqui é putaria e zoação, sabe? É verdade. Eu não sei, tipo assim, o porquê você botou Nero do Tumblr, porque eu não te conheço. Mas de repente eu chego lá e é a melhor coisa do mundo, né? Nunca saberemos. Vou procurar Nero do Tumblr no Google. Só entra no Tumblr, tá lá, estrelas, Nero. Aí o cara é o astro da parada. A gente tá aqui zoando. A gente é muito escroto, cara. A gente é muito escroto, cara. Você pode falar foda-se pra gente também, não tem problema não. É verdade, foda-se. Ele gosta muito de Devil May Cry, tô no Tumblr dele aqui. Foda-se o Tumblr dele, cara. Vamos lá. Ah, Nero do Devil May Cry, aquele merda da espada motoca que fica. Eu não gosto do Nero, não. Eu prefiro o Dante. É, eu não sei quem é Nero, mas eu acho ótimo. Eu vou Devil May Cry 4. Não joguei, não. Certo. E Nero é o programa de gravação. Foda-se, eu vou calar minha boca aqui. Bem, último e-mail do dia aqui. E-mail do Peterson. E aí, Tangudos, Tanguetes, Tanguitos, não sei ainda como referir a vocês. Aqui, novamente, é o Peterson, que novamente só manda... Cara, novamente. Novamente só manda um e-mail para o podcast de vocês e mandando para os outros podcasts aí na merda. Porra, isso aí é nóis, Peterson. Foda-se os tá outros. Isso aí, vamos fechar. Tanguinha, corre por o mundo. Mais arejado. No primeiro e-mail que mandei pra vocês, eu esqueci de falar que, assim como 99% dos seus ouvintes, eu lhes conheci através da Afogados no Sofá e embarquei na aventura que é ouvir as merdas que vocês falam. A gente não fala merda. Sabe o que eu acho legal? Todo mundo conhece a gente por algum lugar e acha que todos os outros ouvintes conheceram pelo mesmo caminho, cara. É muito cara, mas eu só ouço a galera falar do Afogados, cara. Os outros não comentam. A galera chega aqui e começa a participar, mas não fala de onde veio. Só a galera que vem do Afogados, que a galera do Afogados faz propaganda melhor, cara. Eles falam, mas quando vocês forem lá, vocês têm que dizer que vocês vieram do Afogados, entendeu? Eu acho que os nossos ouvintes devem ter vergonha da origem deles, moleque. Ele deve ter vindo, sei lá, do Bossa holandesa. Do Tumblr do Nero. Ah, e se vocês não têm vergonha, vocês passam a explicar a origem de vocês, por favor. Nem que seja o nome da mãe de vocês. Da onde vocês conheceram a gente, ouvintes? Viram por obsequio. Queremos saber da onde vocês vieram. A maioria não vai dar certo, cara. Que eles vão falar, procurei por... Eu olhei meu holandês no Google e encontrei Tanguinha Corp. Ele não vai querer falar isso. É muito absurdo as coisas que chegam na Tanguinha Corp. É putaria muito pesada, cara. Sério. É desesperador. Assim. Eu já devo ter falado isso, mas eu desafio qualquer ouvinte a procurar Tanguinha no Google Imagens, cara. De novo. Isso aí. Vale a pena. Fazer uma vez por dia isso daí. O nosso objetivo é encher a primeira página com vitrine da Tanguinha. Não, ia ficar menos legal. Deixa eu terminar o e-mail, cara. Na mãozinha hoje, lembra? Quero relatar um fato que ocorreu comigo no ano passado. Eu estava fazendo a minha prova de recuperação pra passar de ano, quando no meio da prova eu comecei a me recordar de algumas falas de vocês. E no meio dessas lembranças, veio aquela em que o Pombo falava que o Bluff não acusava ninguém. E só acusava a galera. Filho da puta. Normal, né, cara? Só fala a verdade. Neste momento eu soltei uma gargalhada que com certeza todos no colégio puderam ouvir e que quase me fez perder a prova. Não. Caralho, sério, problemas de concentração você tem, cara. Eu também tenho, é foda. Concentração? Hã? Dá um biscoito pra ele. Depois que a risada cessou. Depois que a risada cessou e eu havia me dado conta de que tinha acontecido, eu olhei pra frente e estavam todos sentados no fundo. Peraí. Depois que a risada cessou e eu havia me dado conta do que tinha acontecido, eu olhei pra frente e reparei que todos estavam me encarando e até tinha alguns pirralhos que começaram a me chamar de louco. Aí mereceu, hein, cara. Mas no fim de tudo deu certo e eu completei o ensino médio. Chupa a sociedade. Caralho, no fim mesmo, né? A prova final pra decidir se tem a terminar o ensino médio, cara. O cara falou isso na quarta série e depois completou o ensino médio. Agradeço a vocês por quase me fazerem repetir o terceiro ano. Ah, então a gente fracassou. A gente falhou, cara. A gente falhou foda, cara. Você é um babaca. Você não tinha falado pra gente. Tá sentindo mal agora. Então é isso aí. A gente vai inclusive acabar com o podcast. Então é isso aí. Ouvinte falou? Ouvinte falou. Assim, falei. Provavelmente eu não estarei na próxima parte porque eu vou editar isso ao som de Shaggy. Tchau, gente. Tchau. Ouvinte falou. E aí, canguineiros, aqui quem falou bem hoje, Natal. É, eu queria falar sobre um podcast mais antigo, podcast do aniversário do Pombo. É, quando o Léo foi falar que ele tinha uma conta do Breeze pra dar pra qualquer pessoa, eu senti orgulho daquele cara. Eu pensei, cara, ele é foda. Meus olhos brilharam quando ele começou a falar e depois eu fui ver lá embaixo que tava a senha. Quando eu fui ver, entrei no Breeze, tudo feliz lá, ia ver pornozinho em HD, ó, que felicidade. Quando eu vou ver, cadê? Não tava mais funcionando a conta. A conta não estava mais funcionando, cara. Eu perdi meu pornozinho em HD. Eu ainda acho Léo foda, Breeze. Mas comecei a ver o podcast há pouco tempo, pelo Afogar no Sofá, e há mais ou menos um ou dois meses, e eu ainda não consegui ver todos, porque eu sou um retardado, e eu demoro muito pra ver. Enquanto eu jogo Black Ops, eu vejo o podcast, parece que enquanto eu jogo ouvindo o podcast, eu fico bem melhor. Então, vocês são um banho de macumbeiro que me dão sorte. Valeu, Tanguz! Olá, tangudos, tudo beleza? Aqui é o Machicheiro das Galáxias e eu gostaria de deixar o meu relato com relação ao último episódio, o episódio número 86, Heróis Brasileiros Cantores, em que eu consegui capturar a mensagem subliminar escondida dentro do episódio. Mais especificadamente em dois momentos, aos 52 minutos e 52 segundos e também aos 54 minutos e 3 segundos. Bom, a mensagem ela foi deixada pelo Pluff, que o Pluff comentando sobre a atitude do nosso ilustríssimo Zeca Pagodinho, ele comentou que ele estava utilizando o seu bugre para auxiliar as pessoas de Xerém, mas acontece que bugre nada tem a ver com bug, que é um carro de menor porte utilizado pelo Zeca Pagodinho. Uma pessoa que não tenha a familiaridade com a Tanguinha Corp pode pensar que o Pluff falou isso porque ele é viado, ou porque ele é burro, ou que ele não sabe a diferença das duas palavras. Mas não. Isso mostra clara e evidente a conspiração que a Tanguinha tem contra a etnia indígena, que é a minoria no nosso país, outrora já foi maioria, e que vem sendo oprimida, inclusive, por esse podcast. Então, gostaria apenas de deixar o meu relato de que essa informação não passou batida. Certamente deve ter mais mensagens subliminares em episódios anteriores, porém minha capacidade cognitiva não foi capaz de interpretá-los. Mas fica aí a dica para todos os ouvintes, pelo menos elucidá-los, né, de que existem mensagens subliminares nos episódios e que estamos atentos. É isso que eu gostaria de deixar como recado. Abraço a todos! Aí, Tangudos, acabei de ver no Facebook da Tanguinha Corp, podcast Tanguinha número 4, do tempo que a propaganda ainda era, se a Saturno tem um anéis, a Terra vai ter uma Tanguinha. 4 motivos para não assistir Big Brother. Fala sério, eu sei que a edição deve estar horrível, mas ainda assim o assunto deve ser legal pra caralho. Tô assistindo de novo pra ficar longe desta merda e tenho que agradecer a vocês. Pelo menos um dia tô livre dessa porra. Falou e até a próxima, pessoal. Ouvinte falou. Recadinhos de voz nós recebemos, mas só temos agora aqui eu e Pombo pra ler, porque o Bode mais uma vez fugiu. Fugiu! Mas fugiu! E mamãe? Fugiu! E nós recebemos recado de voz do nosso amigo Ben-Hur, que é o nome muito maneiro. Muito maneiro. Parabéns, cara. Meu pai adora esse filme. Muito, muito. Só não é melhor que o nome do meu sobrinho, aliás, meu primo. Seu primo? Qual é o nome do seu primo? O meu. Na verdade, acho que é meu primo, né? Porque é filho do meu primo. Mas o meu primo, ele teve um. Primo de segundo grau. É de segundo grau? Você que sabe essas porra aí, eu não conheço nada. Tô te ensinando. É, então obrigado, cara. É, o filho do meu primo, né? Meu primo botou um boneco na pista aí e queria chamar o filho dele de Apolo, cara. Porra, que nome maneiro. Aí, muito poder o nome Apolo, cara. Muito maneiro, né? Asa Delta, né? Cara, vai se fuder, cara. Nome maneiro, caralho. Apolo. Cara, não, você sacanagem. Muito maneiro, cara. Traz muita impotência. Impotência não. Impotência, como deve trazer mesmo, é. Imponência. Caralho, moleque, meses já tá pensando em ser broxa. Só não pode nascer um bebê zoado, tá ligado? Ele parou, ele saiu da porra da ideia porque eu fiquei zoando ele tempão. Falei, não, cara, bota Poseidon, porra. Bota. Aí ele desistiu, cara, ele tem mente fraca. Ele desistiu, aí botou o nome normal na criança. Mas o Ben-Hur mandou um recado pra gente, ele tem um nome melhor que Apolo. Mas só que ele mandou um recado meio chorando, meio não sei o que, a voz dele tá meio zoada. Então pra você que não entendeu, ele reclamou que a conta do Brazers não funciona mais, cara. O login que o Léo deu no programa Parabéns Pombo não tá mais funcionando. Porra, isso é baixo astral, hein? Isso causa impotência. Mas ó, tem a boa notícia de que existe aí na pista uma segunda conta. Tá aí. Eu não tenho, mas o Abraão tem. Ô, Abraão tem. Zabraão tem. Procure, mano, o Zabraão na cara, vida que... e ele vai te arranjar. Por isso que o Abraão tem aquela mão grossa, né, cara? Eu não sei, cara. Ele pode trabalhar no Brazers, não tem nada a ver, de repente. É verdade. Mas tá o Zabraão tem. Ele completa aqui que ele diz que quando joga Call of Duty ao ouvir o podcast, ele mata muito mais do que quando não tá ouvindo. Porra, moleque, a gente é foda, né, cara? A gente é tipo a bateria da morte, moleque. A gente pode começar agora e falar tipo, atira! Ali, atrás de você! Aí ele vai jogar texto. Ou então no meio do podcast a gente para de dar uma zoada no cara que tomou um headshot. Exatamente, tá ligado? No meio do podcast a gente vai ficar. Ben-Hur, atrás de você, Ben-Hur. Ele vai. Ah, isso aí pode ter vários sentidos, cara. Melhor não. Melhor não, né? Melhor não. E ele disse que conheceu a gente através da Fogada do Sofá também, como milhares de pessoas disseram nos e-mails. Caralho. Muito maneiro. Muito obrigado, galera do Afogado do Sofá, que... Mandando vários ouvintes, ué. Vários ouvintes, pô. Tô recomendando forte, acho ótimo. Isso aí, tá certo. Muito obrigado, Ben-Hur. Obrigado. Recadinho de voz também do Machicheiro que chegou aqui, cara. E, Pombão, essa aqui você não vai acreditar, cara. Por quê? Ele pegou uma mensagem subliminar sem querer. Como porque, assim? Tá ligado aquele veículo que o nego usa pra subir as dunas e descer as dunas e tal lá em Fortaleza, Nordeste, pã? Tem quatro rodas, parece um jipe. É chamado, eu sempre conheci como Bugre. Bugre. Meu pai Bugre. Teve um há pouco tempo. Meu pai teve um Bugre, correto? Só que, na verdade, o nome correto é Bugue. B-U-G-U-E. Agora eu fodo com ele, porque o nome correto não é Bugue, B-U-G-U-E. É algum. Existe uma marca, né? É o nome da marca do carro, que é Bugue. É B-U-G-G-Y. É, ou algo parecido. Não, você não tá entendendo, cara. Eu procurei no Google e Bugue é realmente um quadriciclo, cara, bolado. E Bugre, na verdade, é uma denominação dada aos indígenas de diversos grupos do Brasil por serem considerados não cristãos pelos europeus. Caralho. Aí por isso eles andam na areia rapidamente. Não, cara, esse beat é errado, é tipo caminhonete. Caminhonete. É, mas caminhonete é tipo... foi o Detran que me ensinou. Todo mundo fala errado. Caralho, que bizarro, cara. Ele... zoado, né? Aí, não foi a intenção xingar os índios, apesar de a gente já fazer isso de graça. Mas, aqui retratação. Então, o Zeca Pagodinho tava dirigindo um Bugue e não um Bugre. Eu acho que aquilo não era nem um Bugre nem um Bugue, cara. Aquilo ali era, tipo, né, uma motoca. Um quadriciclo bolado. É uma motoca. Uma motoca. Era um 30 cilindrada. Acho ótimo. É isso aí. Então ele resolveu o problema na minha cabeça. Mas é isso aí. Então valeu, Machicheiro. Sem conspiração dessa vez. E o último recado de voz foi do Serial 101. Tem muito tempo que ele não aparece aqui, mas ele voltou para dizer que eu vi o podcast antigo de Big Brother Brasil, edição número 4, cara. Olha só, eu não lembro o que a gente falou naquele podcast, mas não deve ter sido algo muito legal. Ah, mas a gente incentivou a pessoa a não assistir Big Brother, então ele apoiou, ele apoiou nossa iniciativa. É meio que óbvio, né? Mas não assistam Big Brother. Olha, como disse o Bode, dá pra ouvir os dinossauros ao fundo naquele podcast. Dá pra ouvir, é isso aí. Muito tenso, cara, muito tenso. Mas ó, vale a aventura, cara, o que vale é a aventura. Cara, eu vou falar, de vez em quando, tá passando aqueles episódios da primeira, segunda temporada de South Park na TV. Eu paro pra ver, mas pra ficar rindo da diferença de como era, né? Antigamente, os episódios de South Park e você comparar com o que é feito atualmente. Não que a gente tenha melhorado muito e tudo mais, mas é... já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa, cara. Experiência melhor que qualquer um. Olha só a prova aí. Olha aí, acho que boa. Bem, muito obrigado por mandar recado de voz. Quem quiser mandar recado de voz pra gente, acesse speakpipe.com/tanguinhacorp ou no site mesmo você consegue encontrar o link lá embaixo na direita, tanguinhacorp.com. E, pô, bom, você separou o recado do site pra ali? Um só, tamo na mãozinha hoje. Hoje a gente tá de miserinha, né? Isso aí, hoje nosso pinto tá pequeno. Então tá bom, vou ler o meu recadinho de voz aqui, escolhido do fundo do meu coração e do random.org. Foi do nosso amigo AT Pride. Eu não sei se é assim que se escreve, mas se não for, foda-se. Ele escreveu aqui: onde diabos está o Maguila nessa vitrine? Noob, não encontro de forma alguma. É, porque fora isso, no último podcast a gente comentou que tinha o Maguila na vitrine. Toda a vitrine do podcast Tanguinha tem uma foto do Maguila escondida. Todas elas. E muita gente não sabia. Esse moleque provavelmente está procurando pela primeira vez e não encontrou. Uhum. Bom, você vai ajudar os caras ou você vai mandar todo mundo se fuder? Eu vou mandar vocês se fuderem e vai falar: treine mais forte, seja melhor, e é isso aí, cara. É isso aí, cara. Você não é bom o suficiente, você tem que encontrar o Maguila. Cara, é uma cabeça do Maguila só bem pequena, brother. E às vezes o pombo muda a cor, às vezes ele põe invertida, é muito zoado. Exatamente. Meu planejamento é quando chegar no episódio 200 de alguma coisa, eu vou começar a vender dicas de onde está o Maguila, e vou ficar super rico. Caralho, é, libere dicas, compre, caralho, créditos por dicas. Muito bom isso, gostei. Tá vendo? Parece um bom plano. É, visão de negócio. Parece um bom plano. Ele fala aqui: fora isso, o podcast foi ótimo, galera. Pensando aqui se vocês merecem um ouvinte novo. Vocês já são muito famosos. Mondai. O Mondier, eu não sei o que isso quer dizer, não. O que isso quer dizer, cara? Não, eu entendi Mondai, cara. Não, é Mondier, cara. Isso deve ser... Mondier. Vamos procurar Mondier aqui no Google, atenção. Deve ser a piroca maneira. Não, é Mondieu. Mondieu é uma música da Edith Piaf. Acho entendi. Ótimo, muito obrigado. Você é muito curto. Referências não entendidas, isso aí, rapaz. Não, eu peguei referência, cara. Você que não pegou. Eu sou um merda. Ele tinha 5 pontos. Já o Matt Yannick tem 23 pontos, e é por isso que eu vou ler o recadinho dele aqui. Ele diz: nós temos um projeto de mudança. Se Deus quiser. Muito boa essa música. Por algum motivo, quando eu fui começar os projetos do Tanguito... Olha só, temos o desenho do Tanguito aqui, cara. O cara tá tentando desenhar. Eu fui começar o projeto do Tanguito e só imaginava o Upa. O índiozinho do Dragon Ball. Cara, eu lembro desse índio, cara. Eu não lembro quem é, não, mas eu acho incrivelmente ótimo. É um índiozinho que chega nos últimos episódios, é um moleque... aquele do Dragon Ball? É, que ele fala que ele é mais forte que o Goku e o caralho, chega metendo gol. Sei quem é, já, Dragon Ball GT, no final que ele já reviveu e... É no GT ou é no Z? Acho que não, é no Z, não, no final do Z é isso, do torneio bolado lá que... É depois do Majin Buu, que ele mata o Majin Buu. Eu sei qual é o negro. É a reencarnação do Majin Buu, não é essa, porra? Acho que era isso, cara. É o papo, é esse, a reencarnação do Majin Buu, isso aí. Esse tema, olha só como eu entendo. Pô, o Upa pode ser um bom Tanguito, cara, vamos lá. Pode ser. Eu acho que ainda não consegui desenhar algo que possa receber o nome de Tanguito Jonas Pitanga. Mas não vou desistir. Você tem que se esforçar muito, mas não desiste. A gente tem um nome completo pro Tanguito, cara, isso é muito bom. Muito bom. E é isso aí, abraço pra corporação Tanga dos Tangas. De nada, cara, um abraço pra você também. E pro... Rapidão, só falar isso rapidinho aqui. Os ouvintes que estão aí querendo mandar desenhos e tudo mais, eu tô aqui, eu sei que eu tô devendo, né, que eu falei que eu ia fazer o meu desenho aí pra que a galera possa perder pra mim depois na competição de desenho, porque eu desenho pra caralho. Eu vou improvisar aqui, depois eu vou fazer esse desenho, vou botar aí pra galera ter aí o parâmetro pra se basear. Entendi. E o Pombinho motivacional que o ouvinte mandou pra gente e você falou que ia ajeitar e botar no site e não botou até agora. Tá cada vez mais próximo. Entendi, acho ótimo. Então você que mandou motivacional pra gente, pro Pombo ajeitar, fique sabendo, vai aparecer várias vezes no site. Tô aqui nem vendo. Não, vai aparecer sim, um dia. Bom, recado Top 10 BR? Top 10 BR, claro. É nóis. Recado Top 10 BR. Tchic tchic. Bom. E o Top 10 BR dessa semana, de quem é, Pomo? De quem é? Sonegão, tenho 23 centímetros, Sonegão. Que isso, rapaz. Olha, não é 23, é 22 pontos que tem o Aliciador de Lhamas, o campeão do recado Top 10 BR dessa semana. Olha só, meus parabéns, Aliciador de Lhamas, muito bom, cara. 22 centímetros, quer dizer, 22 pontos. Ele fala aqui: olá, praticante de bareback, é isso? Bareback, é isso aí. Frequentadores assíduos do posto 9, esse aí é só o bluff. Bareback eu acho que é pegar sol nas costas, cara. Eu vou procurar aqui, mas. O bluff não sabe, cara. Não, é, porque é o que faz sentido pra mim a palavra bareback. Entendi. Ele fala aqui, como estão essas pirocas em 2013? Ah, tô cada vez maiores, cara. Ou será? Pô, eu não sei o que é bareback, cara. Eu não sei se é... apareceu um monte de cowboy montando nas coisas. Então deve ser isso, cara. Ah, não, não, pera aí, ó. Bareback is a slang term to describe acts of sexual penetration without the use of a condom. É penetração sem camisinha, era só na pele. Tá certo, cara. Ué, camisinha pros otários, rapaz. O negócio tá começando isso depois. Mas é homossexual. Que... ah, homossexual? Então, a gente treina entre a gente, depois a gente vê se funciona. Na verdade, não é não. Não é não? Então não tem graça. Ele fala aqui, cheguei do trabalho, já tomei o café, caguei, muito detalhe, hein, cara. Li o poema homossexual do Allen Ginsberg e toquei uma gloriosa na intenção daquela formosura da faculdade cuja sex tape vazou essa semana. Opa, por que você não mandou pra mim pra gente, cara? Verdade, tá dando mole. Tá dando mole. Tem que abrir o canal de vídeos da Tanguinha Corp no YouTube, que já tá aberto, mas ninguém nunca usou aquela porra. E tem também o canal de vídeos da Tanguinha Corp no Xvideos. No Xvideos, que é mais importante. É, ele fala aqui, depois da punheta da sex tape, ele fala, aí pensei, pô, por que não prestigiar o trabalho desses prodigiosos pasteleiros cariocas que toda semana nos presenteiam com um programete de áudio. É uma boa ideia, pá. É um bom pensamento, cara, que ocorreu a você. Muito bom. Dando moral pra Tanguinha. Além disso, notável o fato de escalarem a Giselice. Apesar do sotaque bonito, participou. Aí não, nada. Ó, respeito com a Gisele. Marcelo já encheu o saco dela no podcast, agora só pode imaginar. Não, isso não vai acontecer, isso é errado, cara, tá? Não, eu acho o seguinte: se eu fosse uma mulher, provavelmente, muito provavelmente eu seria uma lésbica. Mas se eu não fosse uma lésbica, eu ia ficar lisonjeado, cara. Se o cara ficaria elogiado. Não, chamar Giselice é agressivo, cara. Gisele, aquela formosura da Gisele seria uma coisa. Agora, Giselice é meio agressivo, cara. É porque, cara, delícia é uma adjetivo legal. Delícia, delícia. Olha só o cara aí, tá cantando a música. Ensinando pra gente. Tá bom, vai lá. Mas vamos ao que interessa. Gostaria de acrescentar dois nomes à lista de heróis brasileiros cantores: Amaral, predecessor do Beckham na questão beleza e metrosexualidade no futebol. Amaral, pra quem não conhece, cara, Amaral era um. Eu não sei se a comunidade negra vai sair em cima de mim, mas era um negão que. Cara, a comunidade negra tá em cima de você, cara. É, tá tudo uma delícia, rapaz. É por nessa intenção que eu tô falando isso. Enfim, era um negão, cara, que parece que jogaram um ácido sulfúrico na cara dele. É, ele é muito conhecido como Amaral Farolete Trocado. Porque ele tinha um. Ele tinha um olho, cara, lá em cima e o outro lá caído, escorrido pelo canto da cara, tipo Corcunda de Notre Dame. Sabe como é que é? Esse é o Amaral, cara. Um cara muito lindo que casou com uma loura, porra, nota 95. É o que dinheiro faz. Enfim, aí ele fala aqui que o Amaral fez uma. Criou uma banda de pagode, não é isso? Um grupo de pagode com um Marcelinho Carioca. Segundo ele, o melhor caráter do Brasil, em meados da década de 90. Aí ele falou que. Ele falou que não era só pagode, era pagode gospel. E ele linkou aí pra gente, botou um link aí pra galera que quiser prestigiar esse grande talento. Amaral, não apenas nos campos, mas na Via Show. Vai ter o post aí da ginga do Amaral e da música deles aí. Incrível pagode gospel. Ele termina aqui dizendo: seguindo os conselhos do Divino Inspiração, são restos de alguma coisa. Fé. Fé, cara. Fé. Porra, fé. Muito bom seu recado, Maticheiro. Muito maneiro. Dos melhores. Muito obrigado mesmo. E incentivando aí todo mundo a mandar recado melhor pra aparecer no Top 10 BR, que garantia a sua participação aqui. O resto é no round.org. Exatamente. Estamos entendidos? Sim, senhor. Sim, senhor. Meu filho vai se chamar Apolo. O meu vai se chamar Ares. Apolo que viu Guaraná. Falou, galera. Essa paixão que nos une, não consigo resistir. Quando teu corpo me chama, eu dou. Me entrego a tudo, não tô nem aí. Se pede bis, com certeza eu dou. Não dá pra fugir. Eu viajei no sabor do teu bem. E aí, galera, a gente tá começando agora o Pometrô no Skype, peraí. Sério, pô, entrou.